Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e o teatro já quebrou meu pé. O teatro? A entidade? Quebre uma perna. Como é que eles falam? Break a leg? Quebre uma perna. E aí eu quebrei. O Alexandre é tão norte-americanizado que ao invés dele se cagar, como o teatro brasileiro diz, ele quebra a perna porque ele é americanizado. Não falam aqui quebre a perna? Não, aqui é merda. Merda pra você. Mas cagar conta como acidente? Porra, se você se cagar no final comigo. Aqui é o Afonso, com dois Fs de faca Solano, e na fazenda tomar coisa é bobeira. Aqui é o Beto Estrada e na virada de ano eu treinei para este Nerdcast. Olha que Se machucou. Entendi. Mas quem bebe, Beto, se machuca é bobeira, né? Exato, foi exatamente isso. Eu vou contar. Pode deixar. São 30 e tantos anos, né, Beto? Aqui é a Zagal, minha boca vive em chagas. Que isso? Muito bem, nerds! Estamos aqui em um Nerdcast com o MRG, que era pra ser completo, mas de última hora, inacreditável. Se você tem o aplicativo do Jovem Nerd, olha essa foto. É Diogo Braga dando desculpa de que está com dor de cabeça, que não vai poder gravar. É um dramalhão da porra, né? Só pra dizer, cara, que tá com dor de cabeça. A gente, cara, sério, a gente tava marcando isso há muito tempo. A gente marcou, remarcou. O filho da mãe chega e manda essa, pode? Não fui eu dessa vez, hein? Culpem essa geração muito sensível, né? Que o Dave tanto gosta. Culpem o glúten, gente. É o glúten. Ele tem alergia ao glúten. Jesus fazia pão e ninguém tinha alergia. Pensou chato na hora que Jesus multiplicou? Tem que ser em glúten. Pô, cara, pelo amor de Deus. Nego passando fome. Ai, gente, eu acho que o assunto é machucado. Alguma coisa assim. Mas vai acabar dando merda. Canelada. Canelada. Muito bem, Leozito, vamos para mais uma semana de vez em Canelada Sonora de Cast. Ah, resolveu trabalhar, Jovem Nerd? Agora, não, mas toda semana troca agora. É dança das cadeiras, ninguém sabe quem vai ser. A raridade é ter um de vocês dois aqui, na verdade, agora, toda semana. É, exatamente, ter os dois juntos é a raridade. Raridadíssima, estamos aí emulando bem essas vozes, aí a inteligência artificial funcionando direitinho. Tá bom, exato. Tá bonitinho, gostei. Tá bem programado. Agradecer a galera aí da programação. Pessoal do Haiti, ó, é nóis. Muito bem, seu Léo Lopes. Olha só, hoje sim, tem Nerdtech. Exatamente, primeira sexta-feira do mês. Nerdtech, você sabe que é trazido a você pela Alura Cursos de Tecnologia. E hoje, nós vamos falar com Paulo Silveiro, Maurício Linhares e Átila Iamarino. Seu Átila. Olha, sem Azaghal, coincidência? Acho que não. Então, sobre carros elétricos. Demais, muito bom. É, rapaz, olha só, o carro elétrico tá bombando cada vez mais, é impressionante. Meu sonho de ter um Tesla fica cada vez mais próximo. É muito legal, você pode carregar na tomada junto com o celular, é excelente. Exato, você liga o celular e o carro na tomada, pronto. É, usa a bateria do celular, aquela bateria extra pra botar no carro, muito bom. Mas olha só, pouca gente sabe que desde o século XIX o carro elétrico existe. Desde o século XIX. O carro elétrico precede o carro a combustão interna. Só Olha que aí. Nunca bombou que nem hoje em dia. Então a gente vai falar um pouco disso, vai falar sobre como é que era esse começo dos carros elétricos e o que aconteceu com a indústria, com os carros a combustão. Sim. E a gente conversou sobre bateria, autonomia, poluição, desafios, um monte de coisa irado. Claro que a gente falou sobre Tesla Motors e etc, né? Mas assim, no geral, o impacto dos carros elétricos vai ser bem maior do que a gente pode imaginar, cara. Já tem uma lei na Califórnia para reduzir as emissões de gases a zero em 2045. Reduzir do verbo eliminar, né? Então... Eliminar. É reduzir a zero significa eliminar. Exatamente. Pois é. E a gente, obviamente, fala um pouco de carros autônomos, que não necessariamente significa que o carro elétrico é um carro autônomo, né? Mas... Sim. Mas tá, existe uma associação hoje em dia, obviamente, por causa da Tesla Motors. Claro. Mas o fato é que não vai ser só o trabalho de dirigir carro que vai mudar, né? Quem faz semáforo, quem faz tinta pra pavimentação, quem faz óleo de carro, todos eles vão precisar se adaptar ao novo mundo, que eu acho que na próxima geração, daqui a duas gerações vai ser, o padrão vai ser carro elétrico. Sim. Tem que acabar o frentista. Tem que acabar o frentista. O fato é que todo mundo vai precisar se adaptar. E você, Léo Lopes, você já adaptou? Eu. Já se adaptou para as carreiras do futuro? Ah, eu já, Jovem Nerd. Sabe por quê? Porque eu sou aluno de Alura Cursos de Tecnologia. Ah, aluno e professor, olha aí. Também, agora também professor com o exclusivíssimo curso de produção de podcast. Olha aí, muito bom. E além disso, a Alura oferece curso de programação, design, marketing digital, banco de dados, ciência de dados, negócios digitais, cara, tudo que está no nosso mundo hoje, todas as adaptações que já estão sendo feitas. E qual é a instituição que traz todo esse conteúdo, comunidade, a plataforma para quem quer entrar e se aperfeiçoar nessas carreiras? A Alura, seu Léo Lopes, é isso. Exatamente. Pessoal, não tem limite, Jovem, né? Então, no momento dessa gravação, tem 743 cursos na Alura. Caraca, é muita coisa. Então, aproveita, promoção de 10% para os nossos ouvintes entrando em alura.com.br/promoção/nerd e ouve esse Nerd Tech. E se você está ouvindo esse Nerd Tech em um Tesla, manda uma mensagem. Que eu acho, ficar muito orgulhoso de você. Boa, manda uma foto e chama nós. Manda uma foto do Nerd Tech naquela telão, aquele iPad gigante que tem no painel do Tesla, que eu vou ficar muito maneiro. E eu vou publicar nas minhas redes sociais, cara. Também da Nerd Store! Sim! Olha só, Léo Lopes, porque temos reposições de camisetas que fizeram muito sucesso na Nerd Store. Estão de volta. Olha aí no seu aplicativo do Jovem Nerd a imagem delas. Bagulhos Estranhos está de volta, cara. Irado. Excelente. Tem também a que acabou rápido, a ID Don't Panic, que é uma camiseta mais minimalista, pra quem não gosta. Tem gente que não gosta de estampa nas peitas, na camisa inteira. Gosta de um negócio mais no cantinho aqui. Temos a Don't Panic ID, mas justamente isso. Temos, cara, essa incrível... Ainda não consegui pegar pra mim. Olha só, você para pra mim. Ah, eu tenho a minha. Cavaleiros que dizem Ni, cara. Essa estampa é tão foda. Olha aí no aplicativo, cara. Se você não tá no aplicativo, cara, vai no site que tem o link direto. Olha que camiseta inacreditável pra quem é fã, que nem eu, cara. Putz grila, olha, são campeões de venda, por isso que acabaram e por isso que voltaram. Então aproveita. Teus amigos estavam querendo, compre pra eles, chame eles pra eles comprarem. Tem link aí no post pra você direto, cara. Bagulhos Estranhos e ID Don't Panic, cavaleiros que dizem né, né, né, Peng é Neon. Tem link aí no post. Aproveita na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil. E se você não quiser ouvir os recados e o último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 24 minutos e 57 arranhadas no joelho. Jovem Nerd, eu quero pedir uma licença aqui para você nesse momento, antes de chamar o cacete de agulha, porque eu gostaria de fazer um agradecimento. Eu aqui, como já, né, há quase 7 anos editando esse pequeno podcast, começamos aí com 4 por mês, agora chegamos a 8 e sabe Deus o que vem pela frente. Olha aí. Isso tudo não seria possível se no dia 1º de março de 2009 eu não tivesse publicado o primeiro Radiofobia, que hoje faz 10 anos no ar. Olha só, salva de palmas! Parabéns! Caraca, 10 anos hoje, dia 1º hoje, de março. Exatamente. Caraca, que irado, Léo. Exatamente. E também num carnaval, porque foi numa segunda-feira chuvosa de carnaval de 2009 que nós gravamos o primeiro Radiofobia, publicamos no dia 1º de março e estamos aqui em plena sexta-feira de carnaval, 10 anos depois. Acabei de publicar essa semana um programa comemorativo de 10 anos e eu quero agradecer. A razão do agradecimento é exatamente aquela coisa do mundo dar voltas, porque eu só resolvi fazer o Radiofobia porque em 2008 eu conheci aí um tal de Nerdcast que me picou com o bichinho do podcast. Então há 10 anos eu tô aí, estamos na labuta, estamos juntos e é nóis, muito obrigado. Ah, cara, que isso, cara, tô orgulhoso, cara, parabéns. Olha, se você ainda não conhece o Radiofobia, cara, tem link aí pra você acessar e tem no Spotify também, tem Nerdcast Spotify, tem Radiofobia no Spotify, você pode escolher o agregador que você quiser, então escute o Nerdcast e o Radiofobia, que tá órfão aí. Estamos na mesma categoria, todos juntinhos ali. Muito bom, cara, muito bom, parabéns, Radiofobia! Valeu! Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, como Lucas Rocha, Poliana Dourado, Rafael Adnet, Yara Silva, Kaique Teixeira, Thiago Souza, Thiago Tebatini, Rafael Paulino, João Vitor da Silva e Lucas Rodrigues. Muito obrigado, seus nerds! Quando você doa sangue, sim, você salva a vida das pessoas. Por quê? Se os bancos de sangue estão sempre escassos. Sim. Sempre precisando de sangue. Ainda mais agora, né? Porque é época de carnaval, o pessoal esquece de doar sangue. Exatamente. Nessa época de festa, todo mundo, sim, esquece e, uhum, e a necessidade continua. Exato. E o que acontece? Quando você doa sangue, significa que o seu sangue não vai ser desperdiçado. Você não vai lá à, exatamente, toa, entendeu? Ele vai ser preciso. Para pessoas que sofrem acidentes e precisam operar de emergência, perdem sangue, precisam de sangue. Para pessoas, exatamente, que vão operar sem ser de emergência, mas que precisam de sangue também durante a operação. Para muitos, muitos e muitos casos que a vida da pessoa depende disso. Então, quando você, sim, doa sangue, você faz parte de uma corrente anônima, exato, de salvamento de vidas. Então, a gente, toda semana, a gente estimula as pessoas aqui a doarem sangue e mandarem as fotos delas doando sangue para nerdcast@jovemnerd.com.br, que a gente, exato, bota no post para as pessoas verem e a gente agradece aqui. Muito obrigado, nerds. Queremos agradecer também aqui aos nerds que participam do Scalpo Solidário, doando suas cabeleiras, como fez essa semana a Giovana Serafim, o Caio Bugari, Rudá Rodrigues e Elisete Takara. Muito obrigado pelos seus cabelos, que também são importantes para ajudar aí na autoestima de pessoas que fazem tratamento, perdem os seus cabelos, faz aquelas peruquinhas naturais, dá um upgrade na autoestima, é muito legal. Muito bem, arte dos fãs! Quero agradecer ao Cleiton Carraju, que desenhou um sorry! Sorry! Cara, isso é da Nerd Tour Japão, quando a gente chegou num restaurante e tava fechado. E essa moça tava lá dentro falando, olha, desculpa, a gente fechou, ela tava super sem graça de barrar a gente. E ela mandou um sorry. Cara, que ficou muito maneiro essa ilustração, muito, cara. Bom. Excelente. Tem também o Samuel Albert, que fez uma ilustração do egípcio. Olha aí, Nyarlathotep, pra quem tá se, eita, preparando. Olha, a gente tá editando, gente. Uhum. A gente acredita e tem fé. Se a gente tem fé, uhum, numa coisa, é no Nerdcast RPG. Uhum. Uhum. A gente tem fé. Vamos ver se ela vai mover montanhas. Tá precisando mover muito mais que montanhas nesse momento. Olha só. O Celso Kissler fez um Ozob irado. Cara, que maneiro. Ozob maneiro que ele fez, cara. Obrigado, muito maneiro. E tem também um Azaghal de All Blacks contra o Jovem Nerd Chabal. Olha só, cara. Que maneiro. Do Nerdcast de Rugby. 483, cara. Essa arte demorou pra vir. É, mas é antes tarde do que mais tarde, né? Cadê o nome do autor? Não tô... Ô, Mal. Alô, autor. Neto? É do Neto? Tô vendo aqui na imagem, porque não está aqui na minha leitura de mesa o nome do autor. Se for você, Neto? Parece Neto na assinatura, é, pois é. O Roboto falhou aí. Obrigado, valeu. Paulo Eduardo Aragon, mais conhecido como Padu, 25 anos, formado em Engenharia Ambiental, Niterói e Rio de Janeiro. Nikit! Muito bom. Olá, Jovem Nerd, Azaghal. Não é o Azaghal. É, vamos! No começo do episódio, no episódio anterior que a gente falou sobre cultos e seitas, Vocês discutem bastante sobre a comunidade de Osho e sobre como ele conseguiu atrair tantos seguidores e arrecadar tanto dinheiro. É interessante para pensar no que diferenciava Osho dos demais gurus. Assim como outros líderes mais tradicionais, Bhagwan pregava a busca da liberdade através da meditação e a renúncia às repressões impostas por religiões, educação, governos e outras tradições. Porém, sem ter que abrir mão do mundo material. É um fato marcante da filosofia de Osho que você não precisa abandonar o mundo material para atingir a iluminação. Ou seja, você pode ser rico, pode ter uma casa em Miami e assim atingir a iluminação. Obviamente, isso atraiu a elite econômica ocidental, o que explica como Osho conseguiu tanto dinheiro e seguidores em tão pouco tempo. Mas é uma estratégia incrível, se você parar pra pensar, né? É, lógico. Você diz pro rico, você pode chegar lá e você não precisa abdicar de toda a sua riqueza, cara. É claro que você vai atrair. Exato. Sim. Outra coisa interessante de se falar sobre guru é sobre sua fama de ser o guru do sexo. Osho acreditava na busca pelo novo homem. É preciso acabar com as repressões, inclusive as sexuais. Segundo uma reportagem da Super Interessante, o guru queria apenas que o sexo não fosse renegado. A reportagem ainda aponta que quando se descobriu a causa da AIDS, Osho determinou que seus discípulos fizessem teste de HIV e que ele recomendava o uso de camisinha e luvas de látex na hora do sexo. Coisas ridicularizadas na época. Segundo algumas pessoas que viveram na comunidade na época do documentário, nunca houve orgias na comunidade e esses boatos vinham de quem queria se aproveitar da liberdade sexual para aprontar, entre aspas, divulgando vídeos fora de contexto que viralizavam com o auxílio da mídia conservadora da época. Enfim, espero que possa ter contribuído no debate de vocês. Grande abraço, continue. Ótimo trabalho, muito bom. Israel Santana, 24 anos, estou concluindo engenharia mecânica, Fortaleza, Ceará. Olha aí. Agora eu gostei como é que ele começa a saudação dele, porque ele começa na ordem certa. Olá, Mau e Léo, jovem nerd e Azaghal. Olha aí, ele já se blindou, entendeu? Já veio com a dupla que é a dupla que definitivamente vai assumir isso aqui e, né? Então. Gostei muito do último Nerdcast e queria compartilhar a minha vivência em situações similares às do programa. Que eu... sexo livre? Fiz algumas sessões de renascimento. Ah, legal. Algumas sessões de renascimento, que é a de respiração acelerada que o Jovem Nerd falou no final de 2017 pra tentar reativar minhas emoções. Dentre muitas travas, eu não conseguia chorar, por exemplo. Caramba. E confesso que fiquei cético, mas semanas depois vivi uma situação desconfortável que já tinha passado N vezes e pela primeira vez eu chorei. Pode parecer estranho, mas chorar tornou tudo mais fácil, porque vivi a emoção toda de uma vez e depois fiquei de cabeça fria. Então, assim como o Jovem Nerd que disse ter superado um trauma, eu consegui superar o meu problema de não sentir as emoções. Cara, chorar é tipo uma torneira que você abre pra tirar uma pressão de uma angústia emocional. Sim, aquela válvula da panela de pressão, né? É uma válvula, porque às vezes você prende o choro que você tá numa situação que você, não quero chorar aqui. Mas é importante depois chorar, mesmo que você não possa no momento, tem que chorar porque isso libera a pressão de emoções que tem dentro de você e você consegue se normalizar. Exato. Você consegue voltar a pensar racionalmente, etc. Depois que você deixa, né, as suas emoções se colocarem no lugar, né? Então, pra isso precisa chorar, cara. Então, que bom que você conseguiu, cara. Temos que atualizar aquele provérbio que diz que homem não chora, né? Provérbio, mas enfim. Isso é uma ignorância inacreditável, esse negócio de homem burro não chora. Homem burro não chora. Homem inteligente tem que chorar. Muito bom. Em 2018, participei de um dia de meditações dinâmicas. Foram três. Duas tenho certeza que eram do Osho, a última não me recordo. E tive o mesmo pensamento comentado no programa de que se alguém abrisse a porta no meio da sessão, iria achar ridículo. Mas tentei me deixar levar. De meditação do Osho são hardcore, maluco. Exato. Pois é. Tenho a cabeça muito cheia de pensamentos e não consigo ficar 10 minutos numa meditação tradicional. Mas isso é uma parada do mundo moderno, cara. A gente é bombardeado com tanta informação que deixar a mente quieta é muito difícil. Nossa, né? É sinistro. Grande desafio é se aquietar, né? É muito difícil. Mas eu acredito que traga uma paz, por isso resolvi dar chance a essas. Todas tinham músicas ou sons que ditavam humor, que foi de dança calma pra até liberação da raiva por gritos, batendo nos colchonetes ou como preferisse. Olha aí. Também senti uma leveza depois disso, os pensamentos menos conturbados. Não renasci, mas acho que, para um desconfiado como eu, surtiu um bom efeito. Por fim, lembrei muito de 1984, o livro, não o ano. Quando, quando o Gabriel comentou das afirmações contraditórias, porque isso é rotineiro na realidade criada por George Orwell. O país inimigo de ontem é o aliado de hoje, mas que na verdade sempre foi assim. As pessoas que não se lembram da verdade e etc. Continuem com um ótimo trabalho, obrigado por terem entrado no Spotify. Olha aí, muito bom. Vinícius Castanheira, 28 anos, barista, Event Support and Wonder. Barista, olha, eu tô agora... gostando cada vez mais dessa parada do café, sabe, de entender o café. Ah, você tá curtindo café, Jovem Nerd? Eu gosto de café, mas agora eu tô, sabe, café era pra mim, era assim, bota café aí e bebe. Agora sim, eu estou começando a entender. Como eu não bebo cerveja, não bebo vinho, essas coisas, eu fico assim, pô, é maneiro que quem bebe cerveja, vinho e tal, né, tem sempre uma coisa nova pra experimentar, sabe, tem mil formas de se fazer a mesma coisa e você pode experimentar diversos sabores diferentes. E eu não curto, agora café eu curto, então eu tô entrando nessa vibe com o café, de entender. Fala a verdade, você tava sentindo-se deslocado naqueles papos de boteco. É que as coisas vão acontecendo em volta. A Zagal começou a se interessar pro café, aí eu comecei a ver as paradas que ele tava vendo. Aí... Ah, entendi. A Bárbara Russell, que é casada com o Tucano, ela ela fez o curso de barista e ela tá entendendo pra caralho. Aí a gente sentou, ficou conversando sobre café, ela ficou explicando muito. Puta, fiquei apaixonado, muito maneiro. Ah, excelente, muito bom. Já que eu sou o cara careta, pelo menos essa droga eu tô curtindo. Mas é, muito bom, excelente. Pelo menos quando tiver alguém falando de estilos de cerveja, de vinho, você sabe. Mas você não sabe que na Colômbia... Arábico, hein, ó. Arábico. Se não for arábico, já é merda. No Mi, começa, a base é arábico, entendeu? Se não for café arábico... Enfim, tudo isso pra falar que o Vinícius é barista e Melbourne, na Austrália. Eu acho que a gente já leu. Acho que a gente já leu um e-mail do Vinícius. Hi, mates. Hoping you're having a beautiful day. Pero vou die. Vou die. Como... Então não é mates, é mites. Hi, mites. Hi, mites. Hi, mites. Como o André levantou a bola, vim aqui falar um pouco da minha experiência com Mindfulness Meditation. Olha aí. Isso é coisa lá do Eckhart Tolle, por acaso? Mesmo que o André tenha falado que tal procedimento de Mindfulness não é bem visto na psicologia, eu fiquei impressionado com o resultado. Meu primeiro contato foi através de um amigo meu aqui na Austrália. Pensa um cara que só arrumava confusão. Briga, acordava. Tava em delegacia, caraca. Então, esse cara, de repente, por indicação de outra pessoa, resolve ir num centro chamado Vipassana. Que oferece cursos de meditação mindfulness por todo o mundo, inclusive no Brasil. Certo. Ele foi e ficou 10 dias nesse retiro. Quando voltou, parecia outra pessoa. Largou cigarro, bebida da noite pro dia. O cara, antes que arrumava briga, agora acordava todo dia às 6 horas da manhã pra meditar e voluntariamente ajudar os outros. Fiquei curioso e em uma das minhas viagens na Tailândia resolvi fazer o curso. Resumindo, você acorda todo dia 4 da madrugada pra meditar. Eita. Caraca. Caraca, maluco! Café da manhã às 6h30, almoço 11h30, almoço curitibano. Depois, meio-dia, não é permitido mais comida até o próximo dia. Cara, ok, né? Cada um faz o que... Eu acho que é too much, mas cada um faz o que achar melhor. Mas então, você não pode falar ou ter contato visual com ninguém. Você medita por volta de 12 horas ou mais por dia e tem por volta de 5 minutos em que conversa com um monge ou mestre que te dá dicas sobre meditação e o seu progresso. Foi uma experiência do caralho e tu beira a loucura, mas te ajuda a ver como a mente é um músculo e com meditação você expande esse músculo. Me ajudou muito em apreciar o silêncio e quebrar as partes de minha personalidade que na realidade são coisas que fazemos por costumes familiares e aceitação social. Podemos ver isso como um culto a si próprio, talvez? Espero ter ajudado. Parabéns, vocês são fodas. Olha, meditação, eu já fiz meditação, uma época aí, talvez acho que na mesma época aí da parada lá daquele... negócio que eu expliquei que a gente foi lá naquele retiro. Sim. E eu consegui atingir uns níveis, que eu não sei os nomes das paradas. Eu sou muito amador nisso. Mas eu consegui atingir uns níveis de concentração na meditação muito fodas, que mexeu até com o meu labirinto. Olha aí, que legal. E eu tava deitado, sabe? Você fica deitado de barriga pra cima, certo? Certo. Em uma certa hora, eu sentia como se eu estivesse virando. Sabe qual é? Sim. Sabe, virando, como se estivesse virando pra ficar de barriga pra baixo? Sim. Como se estivesse inclinando pro lado. E eu não tava virando, eu tava de barriga pra cima, o meu labirinto. Caraca. Que tava pirado, maluco. Nossa, desorientadaço. Sério, só com meditação e zero droga, zero alteração, sabe, nem a parada da respiração acelerada eu fazia, porque eu só fiz uma vez na vida que foi com suporte profissional e, mais uma vez, não faço isso sem suporte profissional. Mas em casa, a meditação era só a respiração normal, aquela respiração funda e tal, de meditação, né? Uhum. E concentração, pura concentração, tentar esvaziar a mente e tal. Cara, faz uns 15 anos que eu não faço isso, maluco. Por aí, no mínimo. Caraca. eu devo voltar a fazer, porque, cara, é muito maneiro. Sério, é uma página, tem nada a ver com espiritualidade, com acreditar ou não. Você pode acreditar ou pode não acreditar em nada. Isso tem a ver com a você, com o seu cérebro como um músculo, e você controlando, né? E aquietar a mente, aquietar o cérebro. É incrível a viagem que tu consegue, sem absolutamente nenhuma droga, nem nada que altere a sua consciência. Só meditação pura. Eu gostaria de voltar a fazer, cara. É que você fica assim, ai, não tenho tempo. Aí você fica nessa vida corrida, uhum. E aí tu não tem tempo pra você mesmo. Aí você que faz meditação, se você já sentiu essa parada que eu senti e tal, e quiser mandar um alô aí nas redes sociais, e a gente troca uma ideia aí. Tô afim de voltar. Léo, é maneiro, cara. Desestressa. Ah, mas eu, Jovem Nerd, eu tenho também uma meditação que eu pratico de mindfulness, que tem mais ou menos essa mesma característica. Tipo, tem um... Você faz as coisas nos horários totalmente alternativos, o horário de comer fica meio desregrado. Aí quando você vai ver, você já tá com a cabeça em outro lugar. Se chama editar podcast há 10 anos. um exercício que... Ótimo. Ele realmente altera a consciência. Nossa! Hein? Ah, eu vou exemplificar o assunto aqui, o tema. Eu gosto muito de um doce português chamado Pastelzinho de Belém. Pastel de Belém. Opa, caralho. Opa, caralho. Mas não existe, peraí. Não, eu gosto muito de pastel de Belém, é um pleonasmo. Não tem quem não goste. É maravilhoso. Não pode. A questão é, o doce, pra quem não sabe, é uma espécie... Ele parece uma empada, só que ele é com uma massa folhada. Dentro, ele tem gema de ovo, que é o que todo doce português tem, né? Aquele gema de ovo doce lá. Uhum. E é muito bom. Aí tem um doce fado aqui no Shopping Pátio Batel, inclusive. Um abraço ali pro seu Vicente. Tem lá, melhor pastel de Belém de Curitiba. Mas você ainda pode, você ainda entra com aquela frequência antiga? Ou quando você passa o português, fala, David, tem sua falta aí, que dar um tchauzinho triste, né? Na minha véspera da cirurgia, tipo, um mês antes da cirurgia, eu fiz um intensivo, maluco. Eu ia... todo dia, sem sacanagem, todo dia, agora é impossível. Não foi esse cara que depois de vocês ficarem brother do Flávio Augusto, vocês foram lá falar que o cara tava empreendendo errado, essas coisas, ele tinha que abrir filial? Foi, ele mesmo. Ele é ótimo lá e é isso. Uhum. E eu compro lá pastel de Belém congelado pra fazer em casa, final de semana, né? Tem em casa na geladeira e depois eu pego e esquento. E aí você tem que, sei lá, o método, né, deixa descongelando 15 minutos, depois bota no fogo já aquecido por mais 10 minutos. Não pode deixar a nata ali, aquela parte amarela, explodir, né? Quando tá muito quente, ele começa a borbulhar, você tem que parar antes até. Então, aos 8 minutos, assim, você olha e tal. Mas ele sai do fogo muito quente. Uhum. Tem que esperar um pouco. Porque eu tava com muita fome nesse dia. E olha só, gente, olha só. Sério, o pastel de Belém desse cara, pelo menos a Agatha, que já esteve em Portugal e comeu o pastel de Belém famosão lá do que todo mundo vai e tal. Belém? Então, ela falou... O original. Comeu o original lá e ela falou, esse é igual, é bem isso aí mesmo. E o pastel de Belém, cara, quando você come, só pra você ter noção da explosão de sabor que é, imagina que a maior maneira de representar é que o fundo, sabe, você tá contra um fundo, o fundo, sabe que nem anime, quando o personagem muda o fundo e tem sempre uma animação, um negócio assim, é isso que acontece quando você come pastel de Belém. Entendi, é o biscoito Scooby. É, exatamente. Caramba! E você vira Super Saiyajin também, cara. É isso. Cara, eu tô curioso pra saber como é que algo tão maravilhoso pode nos ferir. Não, ele pode te ferir quando você resolve comer ele a 180 graus. Eu botei na minha boca e era uma versão mini, um menorzinho assim. Foi todo então, né? Ele, quando entrou dentro da minha boca, a mudança de pressão e atmosfera entre o exterior e o interior da minha boca fez com que a nata tomasse o formato do meu céu da boca, fizesse aquela ondinha e grudou. Grudasse inteiro. Parecia uma hóstia, maluco. Uma hóstia do demônio. No meu céu da boca a 200 graus. Nossa. Caralho. Mas despelou minha boca inteira. Caiu, fiquei cuspindo pele. Ficou aquele... Não teve... teve choro. Automaticamente choro, saca? E aí tu ficou com aquela pelinha no céu da boca que fica incomodando e tu fica cutucando com a língua, assim, é uma merda aquilo. E com o céu da boca, eu nunca tinha sentido isso. O céu da boca ficou convexo. Ele inchou a ponto de encostar na língua. Nossa. Caraca. Foi brabo. Foi horrível, cara. Mas eu comi um outro na sequência pra rebater. Uma coisa que todo mundo tem é afta, né? Já que falamos da boca, a afta é aquele sorrisinho do diabo. Azia. Ele, às vezes é uma consequência da azia, às vezes é só porque você fez uma feridinha e aí ele dá esse resultado aí. Feridinha na boca aqui. Aquele pão italiano com a casca que parece lâminas. Uhum. Aquele pão maldito que corta a sua boca inteira e você não consegue parar de comer. Exato. É esse aí. Aí toma um suco de limão depois. Um suco de limão. Nossa. Então, quando eu era criança, eu tinha bastante afta. E depois fiquei velho e parei de ter afta. Não sei se, sei lá, alguma coisa, o pH do corpo. Era algum salgadinho que você comia. E aí, então, minha mãe falava que tá comendo besteira. Tá comendo besteira, faz. E a afta é uma parada que te incomoda por dias, né? É um ferimento dentro da sua boca que fica aí, você raspa o dente ou a língua, aí você fica cutucando com a língua, e aí só, entendeu? Piora. E aí, eu não lembro se vocês tiveram isso, mas minha mãe tinha um remedinho lá pra queimar a afta. Sabe qual é? Sim, toda mãe, quando sai do curso de mãe, sai com metiolate. Própolis e esse remedinho aí. Esse remedinho. E aí mergulhava o cotonete lá, e era meio amarelado e tal, e aí puxava, dava uma puxada aqui, né? No lábio. E aí você ia... E aí, cara, era uma... Eu lembro da dor e do gosto dessa parada até hoje. É muita dor. E aí, eu não sei se ele melhorava ou não. Ele deixava a parada meio... Ele melhorava o seu caráter, Alexandre. É isso que ele fazia, esse remédio aí. Obrigado, as mães. Ainda existe isso, gente? Eu não sei. Existe. Que é esse remedinho de queimar afta. Hoje em dia não deve arder mais a porra. É, não dói, né? Do jeito que as coisas estão, esse remédio aí não dói. Tem uma espumadinha, tem aquele Ocilon, né, que o pessoal fala, mas aí você fica, parece que alguém acabou de se divertir na sua boca, você fica com aquela boca toda melada e tem o... Agora que eu entendi, alguém se divertiu na sua boca. E tem algo que eu até citei de brincadeira, mas eu diria que assim, 70% do conhecimento medicinal da minha mãe, de muitas mães brasileiras, é baseado no própolis. Então tudo, minha mãe botava própolis na gente. Mas ralou o joelho andando de skate, patinho no play. Própolis. Sacou? Machucou coisa que é própolis. E o afta era própolis. E vou te falar que dava jeito. Dava jeito mesmo. Mas dava jeito? Ou você, tipo assim, sua cabeça achava que dava jeito, que a afta era pequena? Porque tem afta que é uma merda. Você acabou de fazer um... Vai embora, porque tem muita afta que vai embora sozinha também. O Beto acabou de fazer um meme, que você acaba de falar uma parada. Não, mas dava jeito mesmo. Aí vem um cara, tipo, apoia assim e fala, mas dava mesmo. Você tá dizendo o seguinte, Pedro, de repente é aquela coisa da dor é tão grande que você acha que tá funcionando porque... Ou é só uma impressão, cara, porque tipo mercúrio, lembra? Mertiolate doía, aí você falava, puta, vai ter mercúrio, que alegria e tal. Teve um efeito, né? Vou ficar um só com a perna manchada, mas não adiantava nada aquela merda, não adiantava porra nenhuma. O mercúrio adiantava alguma coisa, aquele mercúrio cromo? Adiantava, gente. Ele era vermelho, né? Ele deixava a tua pele... Escondia o machucado pra ele você. Era vermelho e ele ardia. Não! Que mercúrio não, ardia? Não, tá maluco? Não, mertiolate ardia. Ah, não, desculpa, mertiolate. Não, mertiolate era bom. Mertiolate era bom. Mas era bom? Sacanagem. Olha, eu tenho esse resquício dessa geração que tem que sentir dor pra acreditar que você tá sendo curado. É Rambo. Então, tipo, outro dia eu tomei uma picada de um mosquito. Eu joguei álcool em cima, na hora. Uhum. Se não arder, não tá curando. Não tá curando. É aqueles antissépticos que você compra agora em farmácia? Aham. Você borrifa aquela merda 20 horas, nada acontece. Cara, eu sei que tá me curando. Como é que eu sei que tá me limpando se não tá doendo? Se não tá dando. E pra que vocês estão falando, realmente, isso é um resultado dos anos 80. O meu irmão caçula, o Diego, uma vez ele se machucou, estava num churrasco com um monte de gente, família, não sei o quê. ele caiu no chão, meu irmão, e aí fez um galo. Começou a chorar, não sei o quê. E o meu pai, nervoso pra dar aquela diminuída no galo, já pegou alguma coisa gelada, ele pegou uma das facas do churrasco, que estava limpa, e foi em direção ao meu irmão com a faca de churrasco pra botar a faca gelada na testa dele. E aí o meu irmão, não, pai, por favor. E aí ele diz hoje que quando ele viu meu pai ir com a faca, ele achou que meu, na cabeça de criança dele, que o meu pai ia cortar o galo que se formou. Clássico. Na cabeça dele. Mas isso é algo que eu já tive essa impressão também. Também? Essa experiência não comigo, mas com outra pessoa fazendo um galo, e os adultos pegam uma faca e o caralho, meu irmão. É isso. Eles vão cortar o galo do maluco fora. Liga mais pra caralho, velho. Porra, meu irmão. Parada é tensa pra caramba. Sabe uma coisa que eu acho que já vem de fábrica no corpo humano, que todo mundo tem também e tá sempre machucando? A pelinha acima da unha humana. Puta, isso pra mim, cara, pra mim é outra parada que vive em chaga. É, aquela pelinha que... Cutícula. É, a cutícula que... Mas é a sobrinha, eu não sei se é bem... Peraí, você tá falando da pelinha que tá imediatamente em cima da unha ou aquela que fica no ladinho, sobrando pra fora, assim? Tanto faz. Não, tanto faz, não. É. Ambas têm o mesmo efeito doloroso. Quando você as puxa, ou sem querer, ou agarrou. Essas pelinhas, elas são... Sabe quando você compra um boneco? A gente tá falando muito de criança aqui. Na infância você ganhava um bonequinho. E aí você via que às vezes tinha sobrado umas pontinhas no plástico que a empresa não raspou da fabricação. Do molde, né? Do molde, sabe? Essas pelinhas são, eu acho que, eu tenho a teoria que são isso. O molde de Deus, entendeu? Ele não finalizou e fica aí pra fora. Ficou um pedaço pra fora, exato. Eu tenho a mania de, eu não roo as unhas com a boca, mas eu futuco as unhas com outras unhas, sacou? É ruim do mesmo jeito, porque vai meter bactéria lá. Não tem bactéria. Não tem, imagina. Não, ela vem o Alexandre com a boca, sua... A nossa boca tem bactéria, esse é o problema. De bada unha também, baba. Mas quem morreu porque tava roendo a unha? Se eu tô cutucando uma unha com outra unha, as bactérias já estão lá. É, olha, o Beto botou a questão excelente agora. Eu nunca fui num enterro e falei de que ele morreu. Pô, ele é ruim, a unha direto. Não. Peraí. Agora eu vou alertar vocês. Alerta aí. O quê? Morrer de roer unha? Sim. Não, vai pro Darwin, eu cara. Conto. Não, é possível. Não, eu conto pra você. Eu conto pra você. Fala pra gente. Você roeu a unha do pé e achou que... Que ruim a unha do pé, cara? De um mendigo só. Aí vai morrer mesmo. Não, olha só, presta atenção. Essas pelinhas que fica aí sobrando do lado, eu também tenho um nervoso, eu fico querendo arrancar fora. Aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer isso com asepsia, com podólogo, o que seja e tal. Asepsia, caralho. Arranca, porra. Caralho. É muito millennial isso. Joga álcool. É muito millennial isso, Alexandre. Tô falando a forma correta de se fazer. Aí qual é a forma errada aqui? Tá. A forma correta, arranca e joga álcool. Não, então... Qual é a forma errada que eu fiz? Meti a boca pra jogou arrancar. Jogou álcool? Não. Aí o que aconteceu? Arranquei a pelinha, aí me feri, óbvio, né? Porque arranquei a pelinha demais, sabe? Você tem que arrancar só a pelinha morta. Se você puxar a viva junto, aí, sabe? Aí você se fere. Aí o que aconteceu? É. Me feri, porque como eu meti a boca e a boca tava com bactéria, eu transferi as bactérias para a lateral do meu dedo. E aí começou uma infecção. Que isso? Não, Alexandre. Você devorou o seu dedo. Pera, começou uma infecção e aí começou a dar aquela inchada. Sabe aquela inchada do pus? Aquela que você vai... Paciente zero, Alexandre Tônio. Você sabe que tem o pus, aí quando você dá aquela apertadinha, você sente como se tivesse um mil preguinhos dentro da sua pele? Né? Essa. Aí o que acontece? Aí tu fica, caralho, tem que tirar esse pus, aí tu dá uma apertada pra ver se o pus espirra e não espirra, aí você, puta, foda. Caralho, quem é que você, a mosca? Não, porque... Caramba, Alexandre Goldblum. Aí começa a crescer. Aí fui jogar airsoft com o dedo inchado com pus e aí tomei a bolada de airsoft logo aonde, né? Óbvio, no dedo. Aí ficou doendo, cara. Aí começou a ficar grande o bicho. Começou a ficar grande. Aí eu comecei, Google, aí vou morrer. Vai morrer, AIDS. Não, mas é o seguinte. Câncer, AIDS. O que estava acontecendo? Aí eu fui no médico, óbvio, né, gente? Eu consultei meu médico, mandei foto pelo WhatsApp, meu médico. Doutor Marlon, tamo junto. Cara, é médico de estômago, o cara manda o dedo. Tomando... Mas ele é médico, cara. Não, eu falei, doutor Marlon, tá ruim isso aqui, né? Aí ele falou, tá. Aí. Tá ruim isso aqui, né? Aí eu fui no médico mesmo. Aí ele falou só, ó, seguinte, vai ter que tomar antibiótico, porque isso aí é uma infecção bacteriana e tal. E se você não cuidar, uma infecção bacteriana pode matar você de qualquer... Não interessa de onde ela veio. Isso é verdade. Não, a gente tá de sacanagem aqui. Não, quando você vai ouvindo... assunto é sério. O assunto ficou sério, entendeu? Quando você vai vendo a evolução... Eu esqueci, tinha um nome, essa parada aí. E isso pode ir... Vai pra sua corrente sanguínea e tal, e aí isso mata. Sim. Cara, infecção urinária também é algo que caiu no mundo comum. Ah, tô com uma infecçãozinha urinária. Tá? Dependendo do tamanho da infecção urinária, galera morre. Qualquer infecção pode matar. Qualquer infecção pode matar. Eu puxei a urinária porque também é uma coisa comum, entendeu? Todo mundo fala. Tá? Então o que aconteceu? Eu ruí minha unha, deu merda, aí tomei antibiótico, obrigado medicina moderna, mas se você for pra antes do antibiótico, pode ter muita gente que morreu ruindo unha assim, cara. Verdade. Ah, cara, muito millennial, Alexandre. Muito millennial. Cara, eu nunca cortei o dedo na minha vida. E sempre que você corta o dedo, a primeira coisa que você faz é o quê? Você vai dar... Não, você dá aquela lambidinha no sangue, né? Que merda e tal, pra depois passar um álcool. Mas, velho, gritando álcool lá no fundo. Tem... 30 minutos. Álcool. Não faz isso, porque você vai colocar bactéria pra dentro da sua ferida. E foi exatamente o que eu fiz, entendeu? Não, não lambe. Lamber não vai... E não, Beto, lamber é cachorro, gente. Um cachorro. Tudo de airsoft imundo não conta. Tudo conta. Não, mas Beto, uma coisa você tem razão. Você falou que é coisa de millennium? Porque antes dos millennials, as pessoas morriam. Como a gente falou aí, não tinha... Não. É claro, cara. As pessoas morriam, Beto, de dente ruim. Há apenas 100 anos atrás, se a gente for bonzinho. Mas, velho, isso... dente ruim é diferente de, tipo, ruer a unha. Não, você pode ter uma infecção na sua boca, porque o seu dente travou ali, meu irmão. Se você deu uma topada no chão e não cuidou, e quebrei meu dedo e não sabia, aí dá uma gangreninha. Daqui a pouco, se você não tirar a sua perna, você morre. Cara, morrer é muito fácil. Isso é verdade. A minha família é toda de médico, policial e jornalista. Morrer é muito fácil. O Bob Marley não teve uma zoeira dessa no pé? Foi, exatamente. O Bob Marley morreu de... Não, Bob Marley... Não. Foi? Dizem que ele foi assassinado. O Bob Marley? Não, cara, foi uma infecção, não foi? Foi uma infecção. Então, aí estão levantando, tem um documentário que saiu agora, que a teoria é que isso aí é o papinho que o nego contou, meu irmão. O cara foi assassinado. Ele foi envenenado bem devagarinho, então, assim. Foi o Nixon? Não, cara, tem um documentário que tá rolando. Ah, tem muito documentário por aí. Né? A Netflix agora toda semana tem um documentário. Eu vi na Netflix, inclusive. Claro, pariu. Mas qual é a parada? Qual é a teoria? A teoria é que, tipo assim, o Bob Marley, na verdade, o que diziam é que ele morreu de câncer, né? Ele morreu de melanoma. Só que... Não foi o piolho que matou ele? Que tinha o piolho que... Não. Então... Cara, ainda tem essa história. Tem muita história e tal, mas o lance do Bob Marley é que seria as mesmas motivações ali de Martin Luther King. Ele era um cara que, com a música dele, aquele negócio que ele... Porque a música dele foi muito influente politicamente, né? O Luther King cantava? Perdi a ideia da carreira dele. Então... Na verdade, não. Eu tô vendo aqui. É um câncer que começou debaixo da unha do pé dele. Foi uma parada que dizem até que pode ter sido sujeira, mal cuidado. Ele tava roendo a unha do pé, velho. Puta merda. Sujão. Falando em pé, vou contar pra vocês, então, um machucado sem querer que acontece. Eu tive muitos, acho que 80% dos meus machucados sem querer foram por causa do álcool, não culpa minha. Ah, mas... Eu nunca me machuquei alcoolizado. Pô, cara, isso é uma vitória, você sabe disso, né? Falando, tio, anjo da guarda forte. O palhaço. Palhada, qual? Mas assim, eu tava lá bebendo tranquilamente, comemorando aí a virada de ano e tal, super natural, na beira da piscina, todos se divertindo, e tinha um banco de madeira maciça. E pra vocês verem como foi imbecil, o fio do celular que estava tocando as músicas prendeu nesse banco. Eu ali, muito bêbado, falei, ó, que nem todo mundo pensaria, vou tirar o banco aqui de cima e do fio pra não, sei lá, puxar o celular, cair no chão e tal. Só que eu fui fazer com uma das mãos, e era um banco de madeira maciça, um banco enorme. E aí, o banco escorregou, caiu direto no meu pé, eu senti uma puta dor, mas tava bêbado, falei, ah, caralho, isso aqui, pega um gelinho, vou continuar bebendo, tá tranquilo. Aí quando eu voltei pro Rio, meu pé começou a inchar pra caralho, tava enorme o pé, com uma ferida em cima. Aí eu falei, cara, porra, será que é alguma coisa? Vou esperar uns 3 dias pra ver o que acontece. 3 dias, pra ver se... Padrão. Que espera bíblica é essa? agora? É a auto-quarentena. Pois é, vai que renasce meu pé. Eu falei, cara, vou esperar 3 dias. E o pé só inchava. Oh, não aí, diga. Pois é. E aí a minha esposa, né, falou, tá vendo? E ela ficou todos os dias enchendo o saco. Vai no hospital, vai no hospital, vai no hospital. Eu falei, ah, cara, que merda. Você vê que as mulheres, eu não entendo essa coisa de querer que a gente se cuide. É estranho, né? Aí eu falei, porra, e o pior é tipo assim, né, aquele pensamento idiota. Eu falei, porra, e se tiver realmente alguma parada, quebrou um bagulho, puta, ela vai estar com razão, e ela vai ficar mais um mês reclamando, que puta, vai ser uma merda. E eu fui doido pra não ter nada. Eu falei, velho, não tem nada, não tem nada. Cheguei lá com o pé inchado, não conseguia nem andar direito. Cheguei lá, botei a porra do pé em cima da mesa. A filha da puta, da enfermeira, com todo respeito, mas ela não virou e falou assim, juro pra vocês, cara, ela virou e falou assim, Deus, que coisa horrível, não tão teatral assim. Mas a mulher fez um drama. Aí eu falei, puta, perdi. E eu juro por Deus, a mulher virou, menino, você podia ter cortado a unha antes de vir aqui, né? Caralho. Eu falei, caralho, filha da puta, velho. Mas tá certo. Filha da puta. A enfermeira deve assumir este tom maternal para nós, homens, eternas crianças que precisam ser cuidados. Porque é isso que você tinha que ter feito. Tinha que ter que se cuidar, tá certo. Foi uma ideia idiota, foi uma história idiota, mas mais uma das coisas que aconteceu. E o pé, inclusive o Alexandre e David, não sei se vocês usam, eu tenho a porra da foto do pé com unha grande, que eu fui obrigado pela minha esposa a tirar a foto pra ela esfregar na minha cara desde então, que eu deveria sempre ir no hospital. Tá e certo. Fiquei com o pezinho enfaixado aí. Olha que merda. Peraí, não entendi a parte, não sei se vocês usam, o que exatamente? Não, no aplicativo, não tinha aquela parada que você levantava a foto? A foto da sua pata inchada com as garras? Eu não quero, eu tô aqui servindo ao Nerdcast, meu amigo, fazendo, porra, o aplicativo, gastaram dinheiro, tiveram trabalho. Essa beleza, o pé inchado com as presas. Prontas pro ataque. Tá aí no aplicativo. Que merda. Falando em empresas, tem uma coisa também que se encaixa muito no nosso tema de hoje, que é a seguinte verdade. Ter gato de estimação é se machucar. Olha. Porque a gente esquece... Você tem gato? Eu tenho, sempre tive gatos. É muito millennial, né, ter gato? Não, porra, os egípcios então, você tá outro dia aqui do lado. É, normal. Os sumérios, tudo pro Beto. Os sumérios, né, outro dia os sumérios estavam aqui na Tijuca. Não, tem que ter cachorro, Mário. Claro. Ah, Beto, pelo amor de Deus. Eu sou desse time aí. Mas o curioso é que... É muito millennial ter time, né? Você sabe, né? É nada, time é coisa de gente velha, pô. De nós antigos. Não, porque você ter um gato em casa é muito curioso, porque do ponto de vista evolutivo, você tá convivendo com um antigo predador seu. Sim. Diretamente, né? Nós éramos caçados. Os cachorros também. Na verdade, ele só não está te predando porque não tem tamanho. Exato. Exatamente. Mas o gato aí, o veterinário vai saber. Ele constantemente. É também. É, tem essa vibe aí. Mas o gato, ele, nesse sentido evolutivo, ele é muito menos domesticado do que o cachorro. Sim, o gato é mais independente. Exatamente, muito mais independente, tem essa coisa toda. E ele tem na verdade, 16 facas constantes pelo corpo, né? Que são as patas, porque a galera costuma parar. E no pênis. Vamos falar do pênis de gato nesse Nerdcast. Mas, assim, eu não aparo as unhas dos meus gatos. Eles têm um lugarzinho lá, eles não fazem nada no meu sofá e tal. Tem um lugarzinho de afiar a patinha. Eles não fazem, não arranham o seu sofá? Não arranham, porque eu treinei. É, eu dá pra você borrifar uma paradinha e você tem que treinar. Animal de estimação é igual o neném, só que um pouco diferente. Nunca, é o neném que você deixa sozinho em casa. Que você deixa sozinho em casa, perfeito. Se for gato, melhor ainda. Mas o que dizer, você vai treinando o gato pra ele não arranhar a parada e tal. Você, dá pra treinar. O gato não é tão tranquilo quanto o cachorro, mas dá pra treinar. Só que ele, sem querer, tipo a Edward, mãos de tesoura, às vezes, ele num ato de afeto, ele rasga a sua pele. Ah. Né? Fazendo uma brincadeira. Um gestinho. E olha, Solano tá passando aqui. A amiga do Solano vai passar aqui. Vou pegar o pé dela aqui pra ela brincar comigo e... E rasga o seu pé. Ah. Então você também tem que... Mas não é numa brincadeira. Não é numa brincadeira. É na maldade? Não. Tu acha que é na maldade? É na... Ele tá te olhando, falando assim, seu filho da puta, quando você der mole, eu vou te fuder. É isso, cara, é isso que você tá me dizendo. Por isso que a atitude do gato nunca é de afeto, né? Exato, o gato é filha da puta, dá um esporro no gato, você vai ver ele te olhando. É, cê, dá um esporro nele, ele vai te olhar com aquela cara de seu merda. Você vai ver o que, que eu vou fazer com ele. Ele julga. Não, isso é verdade. Ele julga. Você dá um esporro no cachorro, ele olha com aquela cara de cara, desculpa, foi mal, bicho, foi mal mesmo, assim, puta, eu sou isso merda. Concordo. Vou enfiar o meu rabo dentro da minha cabeça, sei lá, qualquer merda. O gato, ele é mau. Não. O problema dele é que ele é fofinho. Que aí não, mas tem uma coisa. Bonitinho. Mas tem uma coisa também. É que nem pessoa, o golfinho, né? Que nem o golfinho. Pode ser mau, mas ninguém julga, né? Ele foi na cultura pop abençoado com. com o Felipe. Felipe fez a imagem do golfinho. É, exato. Ué, igual as baleias assassinas, que apesar do nome, as pessoas acham que são fofíssimas. Ah, que bonita, é baleia assassina jogando a foca de um lado pro outro até que todos os seus ossos se quebrem antes que ela queira comer. Tipo, caraca! Não, mas só fazer uma defesa do gato aqui, porque eu que trouxe de brincadeira, a pessoa vai achar que eu tô falando ah, o gato é filha da puta, não. Não, até porque o gato bem treinadinho, ele sabe quando ele tá fazendo uma brincadeira de pegar você sem a unha e quando ele faz com a unha. Ele por sabe a diferença. Eu tô entendendo que o gato é maligno, porque o teu gato treinado tá passando a faca na galera geral. Não, mas foi brincadeira. Ele tem quantos gatos? Hoje eu tenho dois gatinhos. Não, ele vira pro qual é o nome deles? Um é o Mr. White e a outra é a Chitara. Um vira pro outro e fala assim, aí, Chitara, vou passar a lambida no Afonso hoje quando ele passar aqui. Tá esperando. Ela fala, duvido. É, não, é porque às vezes é que às vezes é sem querer. Imagina você, Dave. É aposta de gato. E na aposta ainda tá isso, Dave. Ainda fala pro outro, fala assim, quer ver que ele vai achar fofinho e não vai me culpar? É. Não, mas é a minha carinha de gato mas, de botas. É. Mas imaginem vocês com as suas mãos. Eu até falei que tinha 16 facas, mas em teste teria 20 ali, porque uma é mais retraidinha. Mas imaginem que vocês têm 10 facas no seu corpo, nas suas mãos. Por mais que você tenha um controle delas, elas sendo até retráteis, de vez em quando vai escapar. Ah. De vez em quando você tá brincando com o seu gato, ele vai fazer um negocinho. Cara, ontem aconteceu isso. Eu tava brincando com a Chitara, eu fico jogando um grampinho pra ela pegar no chão, ela brinca, não sei o que, ela me traz de volta o grampo. Só que ela quer trazer pro meu colo pra eu jogar de novo. Cara, na segunda, terceira subida, quando ela aterrizou em mim, ela me arranhou. Porque foi a aposta, que você não viu o que ela fez com o Mr. White lá dentro. Falou, quer ver? Agora eu vou subir e vou fuder ele. E ele não vai falar nada. Não, mas ao mesmo tempo, Beto. Ela aí falou agora assim, se esse filho da puta ficar dessa brincadeira de ficar jogando o grampo pra mim, eu vou passar a faca nele. Vou passar a lambida nesse malandro. Me tratando que nem cachorro, filho da puta. Que audácia. Mas olha, ter cachorro também, que eu também amo. O Beto sabe que eu tive muitos animais e nem sempre animais fofinhos assim. Eu tive muito animal esquisito. Tive lagarto, tive macaco, já contei macaco aqui no Nerdcast. Mas ter cachorro também não é uma coisa. Tem um animal desse tipo, o cachorro também pode fazer merda, ele pode derrubar coisa, pode derrubar a criança. Pô, bota no YouTube assim, fails de criança e animal. Cara, o que tem de cachorro passando correndo na praia e jogando neném a 3 metros de distância? O cachorro é bruto. O cachorro é bruto. Mas cachorro, Afonso, é um mongoloide da escola. Sim. É isso que ele é. Ele não tem noção dele. Ele é. Ele é o alegre. Exato. Ele é feliz, claro, é sem querer. O rabo. O rabo na sua cara. É. Exato. E que derruba coisas dentro de casa. Um rabo, maluco, parece um chicote aquela porra. Pois é, olha aí, tá vendo? Ter animal em casa desse porte é você se machucar. Não adianta. Ué, periquito, eu tinha periquito, já tive pássaro, tudo quanto é tipo também. Pô, às vezes ele vinha posar em você e tome-lhe garra. Tome-lhe uma agarrada na teu. Mas é bom pra tu ficar ligado. Eu acho que é bom você ter um animal na sua casa, principalmente se for um predador. Pra você tá sempre ficar atento, né? Você mora no Brasil, você tem que ter esse alerta. Tem que ter. Tem que ter o alerta e também pra lembrar a gente que nós não estamos necessariamente no topo da cadeia alimentar. Você não tem que olhar pro bicho e falar, porra, eu não sei não, hein. Eu sei lá, sacou? Se for pro mato, tá lascado. Eu comprei um negócio. Acho que chama Airflow, um negócio assim. Eu não sei qual é o nome, mas é aquele spray pra você lavar os dentes, sabe qual é? Lavar. Não, eu conheço um chamado pasta de dente. Não. Spray é uma parada nova, né, David? Tem uma parada, além do escovar os dentes, tem uma parada que você usa pra borrifar entre os dentes. É só pra bariátrico? Não, pra todo ser humano. Como é que é isso? É caralho, muito louco, velho. Um negocinho que tem água, você pode botar antisséptico, água, o que seja, né? E aí você aperta o botão e ele solta um jatinho de alta pressão. É quase um substituto do fio dental, só que ele não substitui o fio dental. A não ser que você não use fio dental, ele tá substituindo. Os meus heróis estão morrendo, Beto. Caralho, muito louco, né, cara? E vocês falando que eu tô falando que o mundo tá virando millennial. Senhor Azaghal tá usando em um lugar de fio dental. Aí eu sempre achei o fio dental muito nojento. Cara, me desculpa. Mas a boca é nojenta, pô. É nojenta, ainda mais se for do Jovem Nerd, que dá uma lambida no dedo e faz o Jovem Nerd é tipo o dragão de Komodo, mano. Caramba! Dá esse jato aí pra ele. Esse jatinho. Mas e aí, o que acontece com esse jato aí? Eu comprei o jato e fui usar pela primeira vez, né? Carreguei aqui, botei o líquido e tal, e aí ele solta um tum-tum, assim, mas é uma porrada, cara. Uhum. Aí eu comecei lá, né? Tum-tum-tum, lá de trás, vem, né, borrifando entre os dentes, entre os dentes, entre os dentes. Quando eu olhei no espelho, mano, parecia que eu tinha sido espancado pelo Rock Balboa. A minha boca era sangue pura. Meu Deus! Mas assim, num volume... Num volume que você fala assim, estou tendo uma hemorragia. Caralho! Aquele sangue entre os dentes que dá um medo, assim. Entre os dentes, escorrendo pelo queixo. Nossa, caralho, senhora! Era muito sangue. E o antisséptico era verde. Não, porque não sei por que não faz mais antisséptico bucal vermelho. Já perceberam isso? Só tem azul, verde ou transparente. Não tem mais vermelho. Caraca! Desafio é isso? Karen. É politicamente incorreto agora, a cor vermelha. Eu não sei. Acho que pra você não achar que essa... Sua língua tá bem, sabe? Uh-huh. Não sei qual é, porque o antisséptico vermelho deixa a língua vermelha, né? E não sei. Eu não sei explicar, mas realmente não tem. Podem olhar na farmácia, no mercado, não vai ter, tira uma marca. Se tiver, me avisa que eu quero. É, mas o que eu tô dizendo é o seguinte: a parada, como ela tem muita pressão e eu não tava acostumado a usar, sei lá, ela machucou minha boca, que já vive normalmente em chagas, e ela arrebentou a minha gengiva inteira. Ai, meu Deus. E o antisséptico tinha álcool, aí foi maneiro. Caraca! Tem uns machucados que eles são pequenos, mas dependendo de onde você os faz, parecem muito piores. Tipo essa coisa da boca do Azaghal sangrando, né? Que eram pequenos cortinhos, assim, corte na boca. Uma vez eu... Qualquer corte na cabeça é um qualquer, desespero. Qualquer, né? É um desespero. Uma vez eu era menor, tava jogando até futebol, que o Beto sabe que eu nem nunca curti tanto, né? E fui jogar com a galerinha lá em Teresópolis, na fazendinha com um amigo meu tinha também. E aí a bola rolou assim pra debaixo do mato. Eu falei, eu vou pegar. Aí quando eu entrei no mato, cara, eu não vi que tinha um monte de arame com alguma coisa plantada que eu não vou saber o que que era. Não sei se é uva, não sei o que que era. Tinha um monte de arame, mas eles estavam camuflados. E cara, um desses arames agarrou. Eu tenho essa cicatriz até hoje, só que ela é na minha pálpebra esquerda. E fica normalmente escondidinha porque eu tô com o olho aberto. Mas ele agarrou tipo um anzol na beiça de um peixe, na minha pálpebra esquerda, e agarrou assim, eu tipo parei com aquele negócio agarrado, voltei, dei ré e o negócio soltou. Ai. Não chegou a atravessar a minha pálpebra, nem nada assim super agressivo, mas fez um rasguinho. Aí quando eu virei pros meus amigos, falei, ô Pedro, meu amigo Pedro Iga, se alguém conhece Pedro Iga, grande amigo meu de infância, falei, Pedro, tá muito ruim? E ele ficou branco, olhando pra mim, falando, fala com meu pai e tal. Eu, caramba, o que aconteceu? Eu corri pra casa, entrei na casa e aí todo mundo olhou pra mim como se eu tivesse tomado realmente um tiro. E aí, quando eu fui no espelho, minha cara tava toda, meu supercílio aqui tava todo sangrando, parecia que eu tava muito ferrado. E não tava, foi um rasguinho. Mas é que é muito vascularizado aqui, né? Não, qualquer coisa na cabeça. Na cabeça. Qualquer mini cortezinho é uma sangria desatada, mano. Pois é, então fica a dica aí do Nerdcast, não machuquem a cabeça. Não machuquem a cabeça. Evitem machucar a cabeça. Sabe uma coisa, machucado que também é potencializado pelos nossos sentidos? Dente. Ah, sim. O dente é uma merda. É. Já contei uma história uma vez, que eu tava correndo, postando corrida, e era uma porta no final do corredor, era uma rampa de descida, e só passava uma pessoa, a pessoa que tava correndo comigo passou, eu não consegui passar, e minha cabeça ficou pra trás, e meu corpo foi. tipo Stormtrooper lá do Star Wars. Não, tipo desenho animado. Minha cara bateu, a minha boca bateu na parede. Aí. Eu tava correr de boca aberta, sei lá, criança, né? E aí eu bati com um dente, assim, na parede e meu corpo continuou e eu fiquei. Caralho! E aí eu fiquei com aquela sensação que o dente estava mole, sabe qual é? Uhum. O dente tinha batido ali. Ai. E aí eu ficava mexendo com ele, com a língua, e essa percepção de você mexer com a língua na sua própria boca, ele parecia mexer muito mais do que ele realmente estava mexendo, sabe? Quando eu mexia com a língua, ele parecia um balanço de parque, sabe? Eita! Meu Deus. Caralho, meu dente vai cair a qualquer momento! Aí quando eu olhava no espelho, ele não se mexia praticamente, sabe? O visual. Mas ao toque, era um desespero, cara. É, ainda mais que é uma coisa que a gente tem o costume de não estar movendo, né? Exato, né? Você não está acostumado a ver seus dentes mole. Qualquer movimento mínimo, você fudeu! Fudeu, vou ficar sem dente, ficar banguelo. E aí? Mas no dente, com o tempo passa, né, cara? Com o tempo volta normal. Eu não normal. Falei pra minha mãe, eu tava correndo e bati com a cara na parede, meu dente está mole. Eu não ia falar isso, que eu ia apanhar. Eu deixei pra lá e aí eu dormi, quando acordei já não tava tão mole. Eu fiz a tática do Beto, esperei 3 dias. Pra ver se ele ressuscitava também, né? Mas o negócio de dor de dente é sinistro, cara. Eu sou a pessoa, isso não é um atestado de super-herói, mas eu sou a pessoa que eu tenho uma tolerância à dor. Não que eu seja imune, mas eu não me incomodo tanto com dor. Uhum. É, mas uma vez eu tive uma dor de dente maluco que foi sinistro, cara. Foi sinistro, assim, ao ponto de eu pedir arrego e analgésico, cara. Tava foda. Cara, eu já contei pra vocês, o Afonso conhece essa história. Vai contar. Nós temos essa história lá no Matando Robôs Gigantes, há muito tempo atrás, só que eu acho importante contar aqui, Beto. Então, é uma história de dor de dente. Estava eu com dor de dente, e aí doendo pra caralho. Sei, todo mundo aqui sabe como é que é. Pô, dor de dente é uma merda. É horrível. Ela vibra. E você não consegue pensar. Tu fala assim, cara, vou sentar pra ver televisão. Tu não consegue pensar no que tu tá vendo. Quer morrer. É, tu não quer, consegue fazer nada. E, cara, meu dente tava doendo demais. Aí chegou num nível, assim, eu não conseguia morder. Puta, eu já tava, tipo assim, mais de um dia ali no esperar 3 dias. Eu já tava realmente há mais de um dia. Eu tava sofrendo muito. O Afonso e o Diogo sabem, eu já reclamava. Caralho, meu dente. Chegou num ponto tão desesperador, mas tão desesperador, que eu falei, bom, tá doendo meu dente. Tom Hanks deu uma solução quando o dente dele tava doendo. Deu jeito no filme. Fui lá, eu. Comprou um patins? Não, eu fui na cozinha, peguei uma colher. Você filmou? Você podia ter ganhado dinheiro. Pois é. Não tava, não tinha essa onda de youtuber fazendo merda que tem hoje, não. Já tem alguns anos, é. Ia virar o desafio da colher, né? É. Do jeito que o YouTube tá hoje, a gente tem saudade dessa época. Tem mesmo. Aí eu botei a colher no dentinho, falei, bom, vamos lá. Segurei e fui. E dei uma porrada embaixo, assim, com a mão, tá ligado? Ai, ai, Beto. Tava bêbado? Não, eu tava desesperado pra aquilo sair da minha boca, porque tava doendo pra caralho. Não. E um homem desesperado e uma colher. Meu velho, o que aconteceu foi que eu vi estrelinha, literalmente, assim, esse negócio de ver estrela, que nego brinca no desenho, você vê uns flashes de luz muito louco, assim, na tua frente. Vê mesmo. E aí, o que aconteceu? Nada. O meu dente saiu do lugar, continuou na boca e necrosou. Olha que merda. Olha que merda. E aí, eu sofri durante 3 meses pra resolver a porra do dente que eu tinha feito com a colher. Que merda, né, cara? Caralho, Beto! Ai, ai. Pois é. Cara, já sabemos que numa ilha, morreria. Numa ilha sozinho, morreria. Numa dessa, eu morri. Pô, se fosse o Jovem Nerd, a gente tinha enchido de bactéria no dente e fudeu, né? É, já tem... O Alexandre morrendo com o dedão dele. É, o Alexandre morreu com o dedão. De comando, né? Beto com a boca. Caralho. Vou trazer aqui um ferimento da vida adulta. Um ferimento da... Não. Emocional? Não é emocional. Bem, é físico. É algo que os homens comentam. Os homens comentam entre si, mas com muito cuidado, que a mera lembrança desse ferimento, ela traz uma coisa desagradável, que é a dobrada de pênis. Puta que pariu. Não fala. Ah, moleque. Puta que pariu. Cara. Olha aí o efeito aí no Alexandre. Todo homem sabe o que é essa sensação. É horrível. E a menina fica muito mal. Fica muito sem graça, como se fosse uma, meu Deus, que putz, desculpe e tal. E tipo, não, acontece. Porque a dobrada, ela é acompanhada automaticamente pela tartarugada. Né? É Exato. Exatamente. Que tartaruga. Ah, tá que pariu. Ah, você encolhe todo e ele vai encolher ele, também. Ele foge por 3 dias pra ver se melhora. Caralho. É, desinfla mais rápido que o balão dos nazistas lá. O negócio é muito rápido e a dor é muito horrível. E claro, pode ser sério, né? Tem gente que tem fratura mesmo. De fato, é verdade. De pênis. Mas não tô falando dessas graves, assim. Mas você fica com medo, tipo, caraca, eu quase fui o escolhido hoje, né? Pra chegar no hospital com a fratura de pênis. Então, é... Caraca. Um minuto de silêncio aí. Tem uma outra dor nessa região que é terrível também. Vamos lá. Zíper no saco. Boa! Ah. Boa! Zíper no saco. Mas zíper no saco é muito anos 80, né, cara? Puta, cara, mas não é, cara. Depende sempre de você estar com uma calça de zíper e não estar de cueca. É assim. É. Mas por que você... Isso é perigosíssimo. Mas isso não é coisa dos anos 80? Isso não é coisa dos anos 80, andar de calça jeans sem cueca? Então, cara... Ai, um dia você... Ah, eu vou ali rapidinho... Puta, já tô aqui, não tem cueca. Cara, sério, de ir sem cueca é uma atividade perigosíssima. É perigoso pra caramba. É bem. O meu pai, nós fizemos muitas colônias de férias, né? No sítio que temos em Miguel Pereira. A gente já contou até algumas histórias aqui, no interior do Rio de Janeiro, onde meu pai mora também hoje. E aí, nesse sítio, a gente fazia essa colônia de férias com alunos e tal, de várias idades, mas muita criança. E teve uma vez que o menino, ele zipou o saquinho dele, tadinho, a pelinha, mas zipou até lá em cima. Ah, tipo, quem vai ficar com Mary? Tipo, quem vai ficar com Mary? Quem vai ficar com Mary que ela conseguiu passar a bola. É, aquilo é incrível. É, não. Mas tava muito agressivo. E aí, não, mas você vê a sua pele escrotal. Entre os eclairs. É, exato. O fecho eclair. É muito desesperador, cara. É muito. E olhar porque dá um... Já aconteceu comigo. Você fica gelado. Comigo também. Né? Pressão baixa na hora. baixa. Puta, exato. Cara. É um negócio de... Caraca, porque você fala... Qual o que você faz? Eu volto? Eu vou pro hospital? Eu puxo? Qual é a... Né? Puta que pariu, cara. Qual o protocolo? Sim. Mas e aí? Como é que vocês resolveram isso? É, no meu pai, nesse dia, vamos ver como é que o Azaghal resolveu, mas o meu pai, ele segurou as duas laterais da calça e fez que nem o Hércules, ele rasgou a calça de um lado pro outro e plac, soltou. Nossa, muito bom, ele abriu, né? Abriu. Como é que você fez, Dave? Cara, na última vez que isso me aconteceu, e não tem muito tempo... Foi no mesmo movimento de susto da subida, eu fechei, e você sente aquela chicotada, né? Ai. Um chicote de metal. No seu saco. Assim. No que eu senti essa chicotada, meu reflexo foi refazer. Sabe? Nossa! Você voltou? E aí, ah, foi, tô suando aqui. Nossa. E aí, ficou tudo bem. Teve uma vez que eu puxei e não voltava. Eu tentei descer e não voltou. Ai, e a aí? Dor? E a dor enquanto isso? Tava ali. A dor, assim, o que eu falei pra você, a dor, ela existe. Ela acontece, ela está ali. Mas ela não é o pior, cara. O pior é você imaginar, porque assim, nesse dia eu tava aqui em casa, a minha sogra tava aqui em casa, a portuguesa tava aqui em casa, e eu tinha acabado de lacrar o meu saco com um zíper. Então eu tava nessa situação pensando, como eu vou comunicar, como eu vou chegar na sala e falar, portuguesa, você pode vir aqui um minutinho? Olha, foi uma... E aí eu vou pro hospital, porque eu tentei descer e não desceu. Eu falo, eu vou pro hospital? Uhum. Pra chegar e falar, doutor, eu passei um zíper. Se eu soubesse, eu ia pro pai do Afonso. Consegue puxar o negócio, cara. Porra, mas é sinistro. Aí eu chamei a portuguesa, falei, olha, lacrei aqui, tá? Fechei o saco. Lacrei. A calça. E ela... Aí eu falei, sei lá, puxa aí, sabe? Faz qualquer coisa. Mas assim, porque o medo nessa hora é você rasgar o saco e as bolas caírem. Essa é a realidade. Esse é o medo primal. My manhood! Exato. Ela foi lá, puxou o zíper devagar e conseguiu zipar. Cacete. Mas dói, dói pra caralho. Literalmente, cacete. Não. Por isso que a cuequinha... É, porra. É segurança. As pessoas acham que é só higiene. É segurança também. Proteja as suas joias da coroa. Como é que acima de tudo é segurança? Acima de tudo. Outro dia, o grupo Jovem Nerd me machucou. Como assim? Vou falar como. Chega um pacote aqui em casa que há muito tempo estava aguardando. Neste pacote, com a etiquetinha Nerd Store, faço já o jabá, dentro do jabá, com os livros recentes da lenda de Ruth Gunner, que faltava o 2 e o 3 do Caldela. Uhum. E eu falei, opa, chegou, que bacana, vou fazer uma foto aqui e tal. E eu tenho uma parada ocasionalmente, que eu repito, um erro, que eu já vi o Jovem Nerd falar que faz também, que às vezes eu tento otimizar o meu tempo fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Então eu quero beber água, mas eu preciso esquentar alguma coisa no micro-ondas, um fica embaixo do outro. Eu vou botando o número do micro-ondas enquanto eu tô botando o copo na água e abrindo o filtro. Ah, é ridículo isso. É ridículo, ridículo. Você salva segundos. É microsegundos. Eu não sei por que a gente... Eu não sei se é uma coisa, um pequeno desafiozinho. Não sei. E aí, cara, eu fui fazer isso. Eu peguei um canivete meu pra abrir... Comecei a abrir o pacote ligando o meu PlayStation, que eu já ia ver uma série, sei lá, ia jogar alguma coisa. E eu já fui ligando e fui abrindo e fiz um corte escrotíssimo no meu dedo. Escrotíssimo. Caraca. Eu falei, meu Deus, que idiota. E fiz um corte. Os gatos riram da minha cara, fiquei com aquele machucado. Aí taquei própolis, ficou tudo bem. Mas se cortar com faca, ocasionalmente, é uma realidade. E cortar com faca, não sei se vocês lavam louça, por exemplo, de meu... Eu gosto muito de lavar louça. Lavando louça, nunca me cortei. É difícil, não. Mexendo com faca, já. No churrasco dá pra se cortar direto, né? Pois é. Eu me cortei uma vez com... Não, na verdade, eu não me cortei, eu me furei, sem querer, embalando encomenda da Nestor. Uhum. Faz de 10 anos atrás, lá no Rio de Janeiro, quando a Nestor era lá em casa e tal. E tava eu e a Agatha de noite, assim, embalando coisas, bem no iniciozinho. E aí tinha uma embalagem que não tava dando... Sabe, você vai embalar, aí você embala errado. Aí, puta, aí desfaz. Aí vai, embala errado. Aí eu tava assim, era uma embalagem difícil, tinha mais de um produto, acho, uma coisa assim. Aí, eu, na terceira vez, eu caraca, tem que te fazer tudo aí. Eu já tava com raiva, sabe? Aí eu peguei a tesoura e comecei a cortar a fita crepe que tava prendendo o plástico, né, e tal. Aí a porra do negócio não tava saindo. Aí eu peguei a tesoura, assim, como quem segura uma faca, assim, né, pra matar alguém, né? E eu cheguei, eu puxei a fita crepe, assim, meio que na minha mão, e eu, dei uma... Sabe quando você dá aquela pancada pra você quebrar a fita crepe, sabe? Você dá uma pancada com uma caneta, qualquer coisa assim? Sim. Aí, cara, obviamente com raiva, não pensando, pum, eu senti a perfuração na mão. Caralho, que eu fiz assim, não sei o que, pá! Aí, quando eu fiz o pá, a minha mão tava num lugar que não devia estar. Aí eu olhei assim, pá, eu acho que eu fiz uma merda grande agora. Aí, meu amigo, hospital, vamos lá, teve que ir pro hospital. Noite, porra, abri um buraco ali na mão, cara. Tomei ponto na mão e eu tenho cicatriz essa merda até hoje. Tô aqui, tô olhando pra ela aqui. Caralho, sério? Cara, de uma idiotice de ficar com raivinha, sabe? Nunca fique com raiva com uma faca ou uma tesoura na mão. Caralho. Olha aí, um abraço para os psicopatas. Tu não passou a língua no machucado, hein, Alexandre? mas nunca mais. Porra, eu realmente não. E aí, depois essa pessoa recebeu com todo carinho a sua encomenda. com o seu DNA. Carinho no correio também. esse negócio foi trabalhado no ódio, essa porra. O sol machuca, né? O sol machuca. Nossa, o sol é terrível. Machuca. O sol, ele tá aí pra te matar. Eu odeio ficar queimado, cara, de sol. Não, mas ficar queimado do jeito burro... É, exato. Gente, olha só, a gente tem que entender um negócio. Na década de 80, a gente era burro. A gente era burro. Ninguém fica mais queimado que nem a gente ficava quando era mulher. Claro que fica. Não fica. Não fica. Não é possível, cara. Tá, cara. Claro que fica. As pessoas acham que... Eu até hoje não uso protetor solar, cara. Ah, mas aí, porra, aí tu é burro. Porra, nos anos 90, eu me lembro que a gente comprava aquele sachêzinho de uma planta, que eu não sei o nome, que era um líquido vermelho, que o nego dizia, vai ficar aí, urucum, queimadão. Urucum. Isso era uma merda, velho. É porque vendia na praia, aí tu ia pra praia nos 90, a gente moleque, pô, não, passar esse bagulho e ficar queimadão. Velho, tu ficava roxo durante 3 dias, sei lá, ardendo pra caralho, mas hoje eu não sei do que você tá falando. Você comprava um sachê de um senhor na praia. E aí depois você fica todo fudido. Você, por que será? Porque não, não faz. O que, que é isso, Beto? O que, que você passava no seu corpo, Beto? Essa porra, óleo de urucum. É óleo de urucum. Só que era tipo sachê, sachêzinho na praia. Você não vai comprar, pô, tu é moleque. Tu tem, tá ali com dinheiro ali pra uma lata de cerveja, passagem de ida, passagem de volta. Porra, ah, ó, dá pra comprar esse bagulho aí. Aí a gente comprava. É, e era uma merda. E o pior é que adolescente é tão idiota que tu falava assim, caralho, que merda, tô ardendo durante 3 dias. Mas quando passava ardência, tu falava, pô, fiquei queimadão. Aí tu vai na praia e compra de novo, tá ligado? Passava um cara, tipo um senhor cheio de sachê, e falava, ei, rapazes, querem ficar bronzeados? Assim, é, vendedor de praia, que vende sanduíche. É, vendedor de praia, meu irmão. Tu vai vende tomar um mate, vende camarão, vende essas merdas. Ah, muito suspeito, muito suspeito. Eu não... Não, eu, olha, eu realmente... Eu também não gosto de passar protetor, eu também não gosto de praia, então não posso... Não sou um grande defensor, eu entendo que tem que passar. Mas quando eu preciso ficar no sol, eu tô na piscina, todo mundo vai, não sei o quê, eu tô lá com o meu livrinho, eu meio que, ah, vou ficar só um pouquinho. É burrice, eu sei que é burrice. Olha que elitista, né, cara? É, olha o cara, não gosta de praia. O livrinho, viu? O livrinho, olha o livrinho. Não, e vou ficar no sol só um pouquinho. É. Só um pouquinho. Tá refletindo a luz do sol no livro na tua cara, é pior ainda. Então, tá lendo de óculos escuro? Se não tá lendo, tá fino dos olhos. Exato. E aí eu fico ali um pouquinho, só que eu acabo sendo carregado pela narrativa fabulosa, de repente, de Leonel Caldela, amigo escritor aí na praia. E aí quando eu vejo, eu estou já dolorido. Puta que pariu. Aí saio da porra. Aí vira tua mulher e fala, ah, tá um... Nossa, você está muito vermelho. É o Sherlock Holmes. Eu sei. Porque eu fiquei tempo demais, né? Aí pronto, aí você sabe que você vai dormir, vai aquela coisa te incomodando. Isso aqui ia pra valer mesmo. Eu, quando era criança, ia muito à praia. É. Nossa, eu ficava fudido, maluco. Não, fudido. Aí minha mãe tem... Não sei se ainda existe. Caladril. Caladril, é isso que eu ia falar. Caladril é fodão, velho, até hoje. Porque, é até... Cara, porque eu não sei... Eu, até hoje, sou machuco, eu ligo pra minha mãe. Né? Aí eu, mãe, me machuquei. Aí ela, meu Deus, mas você não passou protetor? Não, eu não passei, amém. Aí ela fala, olha, tem o caladril. Aí eu vou lá e pego o caladril. Ainda existe caladril? É, eu acho que sim. Porque ela existe. E tu passa, tu fica, tipo, todo duro, assim, né? Não, tu... você fica um boto rosa e depois ele endurece, né? Ele ingere. É, ele te mumifica. O coisa rosa. O coisa rosa. E você não... você não dói, realmente melhora. Mas tu errou. Claro, é burro. Toa, velho. Eu sei. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Total. Vocês têm total razão. Se vocês não querem se tornar o Ben Green rosa... Passem protetor. Você pode passar o caladril e o protetor. Você não precisa, se você quiser virar o coisa rosa no carnaval, que tá chegando aí, você pode também, mas a queimadura de sol, e porque ela assim, se a gente tá falando aqui, mas nenhum de nós, pelo visto, teve queimaduras severas. Porque não, tem queimadura não. De sol que é fodida mesmo, cara. Total, é, tem a galera criança, né? Criança, principalmente, se você esquecer, né, a galera vai e fica vermelhaço mesmo, ah, bagulho é sério. Eu já dormi na praia, né, então, teve uma vez que dormi, assim, no sol mesmo, teve uma vez que, assim, você não consegue levantar da cama. Não, aí assim eu nunca fiquei, não. É, você não consegue levantar da cama, é um negócio assim, qualquer movimento que você faça, mexe com a tua pele, o bagulho dói pra caralho, só que aí você aprende a usar protetor desde então, né, que é o que você tem que fazer. Mas, cara, tem, assim, já teve vezes de ir pra praia, tu fica embaixo do guarda-sol. Burrice também, porque o reflexo na areia queima pra caralho, o negócio que não. E aquele dia de mormaço que você acha que não tá sol e você frita, maluco. Aí tu ainda vai na água salgadinha pra ficar legal, né? Pra dar uma queimadinha maneira. Pois é. Olha, falando em queimar, sabe um outro negócio também que a gente se machuca? Eu, pelo menos, eu me machuco ocasionalmente. Com café. Hã? O café quente, ele é um problema pra mim. Porque ele é servido numa temperatura anaquim, e aí você tem que ficar esperando. Na verdade, Collins, eu não sou um bebedor de café experiente. Eu comecei a gostar de café tem, sei lá, uns 5 anos que eu comecei a tomar um pouco mais de café. Você bota açúcar ou não bota açúcar? Eu boto muito pouco açúcar mascavo. Muito pouquinho. Mas julga quem não bota, que eu já fui julgado mais de uma vez porque eu não boto açúcar. Eu admiro. Eu admiro quem não bota açúcar, mas eu boto um pouquinho. Mas aí eu vejo as pessoas ao meu redor que são normalmente bebedoras de café, Beto é marrom, que tiram o café da cafeteira, aquela coisa borbulhando como se fosse os rios do inferno, e tipo, ah, que café gostosinho, e botando na boca. Aí eu tipo, meu Deus, como é que vocês conseguem? Eu fico esperando o meu café esfriar, que nem o Leandro Hassum com a mãe tomando café, sabe? Esperando esfriar o café do Lamont. E por quê? Por que que eu não... É um problema meu? Será que é um problema meu? Os meus lábios não... Eles são muito virgens ainda ao café? Tu vai pra piscina ler livro, velho? Tu não vai conseguir tomar um café, porra. De repente... E tem outra coisa que machuca. Queijo. Como assim? Queijo. Queijo quente. Queijo puta que pariu. Você tá ali seduzido por aquele queijo em movimento. Nossa, parece uma cascata. E aí você bota na boca, amigo, e aquilo ali é um chicote de fogo grudando na tua língua. Caraca, só que eu realmente tenho um problema de comer as paradas quentes, cara. Olha aí, tá vendo? Não sou só eu, porra, com o meu café. Você também queijo é seduzido. Quente, aquele queijo, ele... Porque assim, eu não sou um cara tão fanático assim por queijo, com umas pessoas, tem muita coisa, aí a galera que é da seita do queijo, né? Uhum. Mas eu gosto de queijo. Assim. Mas quando, por exemplo, churrascaria que tem aquele queijo, sabe, aquela bolinha de queijo com melado, aquilo ali, meu amigo, se você botar direto na boca ali quando sai da bandeja, é um desespero. Cara, desespera. Mas o queijo é um negócio muito estranho, né? Porque ele é o único alimento que não acaba. Como vocês assim? Já pararam pra... Outro dia eu fiquei conversando isso com o Didi Braguinha, que é o meu parceiro dessas viagens sem droga. Que existe a vaca, que por si é um alimento. E aí ela produz o leite. Aí o ser humano vai lá e tira o leite, ele bebe o leite. Rouba o leite. Muito bem, exatamente. Mas na natureza todo mundo rouba de todo mundo. Que isso aí é uma merda. Pra se alimentar, você rouba. Inclusive a vida, você rouba a vida. Ou roupa ou mata. Isso, roubamos a vida um dos outros. E aí o leite, por si só, é uma bebida, beleza. Aí o leite, se ele estragar, ele vira o quê? Queijo, exatamente. um tipo de queijo. Aí, ó, que legal, virou queijo. Aí se você deixar estragar mais, ele vira outro queijo. Ele vira o queijo, aquele queijo mofado. Gorgonzola ele, então, mofadão. Ele vai tendo outro, ele vai se transformando em outros queijos. Sim. Se você deixar ele apodrecer. Vai ficando mais caro. Exato, vai ficando mais caro. Eu acho que se no final da. Não sei se no final do ciclo ele vira uma vaca de novo. Eu não sei como é que funciona. Mas é muito estranho. É assim que nascem as vacas. São queijos que eles são consumidos. Queijos esquecidos. Outro dia eu vi um documentário sobre mel, a indústria do mel e como os chineses estão fodendo a indústria do mel nos Estados Unidos, basicamente isso. Gosto muito de mel, todo dia eu como. E aí o cara falou uma parada que eu nunca tinha, né, você não para pra pensar, não é que é óbvio, mas você não para pra pensar. A gente rouba das abelhas. Sim. As abelhas, você entende pra que serve o mel? É assim, eu entendo o que você tá falando, isso aqui é um assunto que é complexo, ainda mais se tiver uma galera que gosta de defender os animais. Mas que assim, gosta de quê? Defender os animais. Você não rouba as abelhas quando elas são suas funcionárias. Exatamente. Porque ninguém vai que nem o urso do desenho do Pica-Pau e pega uma colmeia numa árvore pra pegar o mel, entendeu? Existem lá fazendas, criações, eu não sei como é que chama. Mas ela não sabe que elas estão numa fazenda, entendeu? Ah, de jovem criação. Nerd. Mas aí é pra China, é isso aí. Esse Azaghal capitalista, né, velho? Escraviza as abelhas pra trabalhar pra ele. Não, mas não é escravo. Não, pera aí, calma lá. Por isso que eu falei. Se elas você estão estudar... escravizadas, elas ganham, o pagamento delas é aquele borrifador. É a mangueirada. Fica na moral aí. É. Exato, cara. O cara ainda droga as abelhas pra chegar. Tem muita gente que trabalharia em troca de droga. As abelhas têm bom trabalho, vão nas flores e polinizam e tal, não sei o quê. Aí elas vão, ó, vamos fazer aqui o mel, que é pra alimentar, né? Pra elas se alimentarem, né? É isso que é a parada. Elas fazem pra se alimentar. Não é. É tirania. Tirania. A colmeia é uma tirania de uma abelha rainha que manda em todo mundo. Exatamente. Aí, não. Mas aí elas, um dia, elas ficam doidonas. Ei, caralho, o que que tá acontecendo? Tá todo mundo doido, rapaz. Aí quando elas viram, caralho, maluco, o que aconteceu aqui? Pô, roubaram a gente. Fui tapeado. Olha só, só, olha só, muita me desculpa, piada. Mas eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Pelo seguinte, a abelha é autossuficiente pra caralho. A abelha, olha só, a abelha, ela pode, ela vai onde ela quer. Ela vai onde ela quer. Ela sai ali da colmeia, ela vai nas flores, vai sei lá onde, pra produzir o mel, volta pra colmeia. Não tem um domo impedindo que a abelha vá pra onde ela quer. É, isso que eu ia comentar. E olha só, se a abelha não quisesse se drogar, ela não ficava lá na hora. Ela vem o cara chegar com o negócio, ela aí, ó, lá vem o cara aí, vambora, vamos vazar. Amigo, ela tá lá esperando a borrifada. Ela trabalha pra receber aquela borrifada. Isso chama-se, meus amigos, troca voluntária de serviço. Exatamente. A pessoa, não, mas olha só, vários animais usam uns aos outros de forma ou parasitoide, que realmente não é bacana, mas na natureza não tem negócio de bacana. A natureza simplesmente é. Não tem bacana. E às vezes é uma simbiose. Determinados apicuários, né, que chamam, realmente a abelha, ela tá num ambiente ali VIP. Ela não é maltratada, ela tá no ecossistema dela. Não, até porque... Tem a comer numa caixinha com leia. brincando, olha que moleza. Não, de boa, de boa. Porque aí também a gente vai entrar numa loucura de tipo, aí as abelhas operárias, olha esse nome, operárias, elas servem a rainha, que a fica rainha lá de boa. A natureza é cheia de hierarquia. O ser humano que vem agora começar a botar dedo, oh meu Deus, a ética. Vamos pagar direito, vamos fazer essas merdas pra todo mundo, né? Botar CLT dentro da colmeia. Toda operária merece ser rainha também, entendeu? Mas, cara, se as abelhas ficarem putas e fizerem uma greve, um MST, qualquer merda, o mundo acaba, velho. A abelha é importante. 90% dos vegetais que a gente tem no mundo é por causa da polinização das abelhas, velho. É, eu não sei também se... Não. As abelhas já estão morrendo tudo. 90% eu não sei. 90%, o dado é 90%, cara, elas geram papo de mais de 800 bilhões na economia de agricultura. Ontem o ovo fazia mal também, e na semana passada faz bem. Então esses números muito drásticos assim, entendeu? Olha, cuidado! Ah, também não é assim, tem vários animais que polinizam aí a natureza. Eu já vi esse estudo também da abelha, não é uma coisa super, super conclusiva assim, não. Ou então é, e aí a gente tá fudido mesmo. É, eu tô no time das abelhas. Tá no time das abelhas? É. Bom, tem um documentário muito importante que eu recomendo a todos sobre isso, essa questão que eles falam, chamado Bee Movie. Nossa. É bem... Coice é um machucado importante. Nossa, Afonso. Caraca, eu nunca fui um cowboy, né, um vaqueiro, como o Afonso Solano. Vaqueiro. Né? Eu já tive meus momentos de andar de cavalo. Opa! Nunca tomei um coice e nunca fui um exímio cavaleiro. Uhum. E eu sempre tive medo de cavalo. É, com razão. Eu tinha realmente um cagaço de tomar um coice, do bicho me jogar no chão. Eu não tinha essa intimidade, essa facilidade, sabe qual é? Uhum. Criança de play, sabe, que vai até a fazenda. E aí tento andar no cavalo, mas anda travadaço, sabe qual é? Nunca me machuquei com cavalo nesse sentido, nunca caí e tal, mas eu sempre achei, não que eu acho o cavalo mal, mas eu acho que é perigoso, na minha opinião. Mas você tá corretíssimo. Eu acho que qualquer pessoa, eu acho que quem sabe andar de cavalo de verdade, que esteja ouvindo, concordaria comigo. Qualquer pessoa que venha tirar onda de que, não, mas cavalo é de boa, é tranquilo, tá, ou nunca andou, ou é uma pessoa completamente inconsequente, porque o cavalo é um negócio altamente perigoso. Porra, nós perdemos o nosso super-homem para um cavalo. É verdade. O verdade. Cara caiu, o negócio é sério. É um animal de, porra, 300 quilos, que você... Não tem aquela frase que eu adoro, que é cavalgar é arte de manter um cavalo entre você e o chão? É bem isso. Aham. É difícil, você tem que respeitar o bicho, você tem que entender, tem um processo aí que tem que ser respeitado. Pô, sim. Tem que saber os ditados do cavalo, né? Porque eu nunca ouvi essa frase na minha vida. Os ditados. O cavalo sente o medo, amigo. Tá, sente, certo? Sente o cavalo mesmo. Cavalo é que nem fiscal de alfândega, ele sabe que você tá com medo. Isso, mas é bem... Quando eu tava no hotel fazendo, o cavalo sabia que eu tava com medo quando eu tava no quarto. Ele já sentia o medo. Mas eu olhava ali na planilha e falei, ih, hoje é passeio de hóspede. Puta, já tô sentindo os caras se cagando tudo lá no quarto. na cordinha. É, mas tem, cara. E eu dei mole, eu era criança. Acho que até já passei rápido por isso, mas vale aqui a menção. É, meu pai tava escovando lá o cavalo e eu passei por trás do cavalo. É, e não é todo cavalo também, tem essa coisa de, ah, passou por trás do cavalo, o cavalo meteu o coice. Não. Que essa atitude é? Que é isso, sabe? Passou por trás, toma-lhe um murro? Que é, não é isso. Não é uma coisa, assim, não é fácil. É porque ele fica assustado e até de lado. O cavalo pode dar um coice de lado. E foi justamente de lado que aconteceu. Já viu? É, esse coice de lado. De lado? É quase uma pisada, mano. É tipo um karatê, né? Muito louco. É, eu não consigo imaginar isso. É um pisão super escroto, cara. E ele me deu um pisão na cara. Caralho. E eu voei alguns metros. Eu não lembro do trajeto. Eu lembro de ver as estrelas, como o Beto lembrou de quando ele ele arrancou o dente com a colher. E eu lembro de eu no chão, só. Eu não lembro do trajeto, mas eu devo ter voado assim uns 3, 4 metros. Eu acho que eu tinha uns 11 anos por aí. E foi sinistro. Meu pai bolado, veio ver e tal. Você tinha, né, tomado uma... E é uma merda que o cavalo ainda tem a ferradura pra, tipo, é uma luva pra te machucar, né? Uma luva não, soco em inglês. É, um soco em inglês, uma pata inglesa. O negócio é tenso. E o cavalo morde também, né? Morde. A galera também, às vezes, relata. É mais difícil. Cavalo morde? Morde. Qualquer coisa com boca pode morder. É um puta dentão, né? Inclusive, já vem nerd. Que isso? Pode morder aí, mordeu a unha aí, ó, o dedo. Mas morde, tem umas vídeos cacetados que você vê o cavalo mordendo o braço da pessoa, mordendo o cabelo da pessoa jogando pro lado. Minha mãe conta que o cavalo uma vez mordeu o joelho do meu tio. Não, mas aí ele fez de sacanagem. Ele fez de sacanagem. Eu vou morder o joelho desse filho da puta. Acho que meu tio tava montado, entendeu? Pela lógica ali. O cavalo olhou pra trás e, sei lá. É, briga. O cavalo, quando briga um com o outro, às vezes morre. Cara, que merda. Tu tá montado andando no teu cavalinho, um cavalo vira e te dá uma mordida. Você imagina que você é um cavalo, cara. Eu morderia direto. Eu dava coisa e mordia o tempo inteiro. Sai de cima de mim, filha da puta. Que merda é essa? Tá com medo, mas... ainda tá aqui? Vai, pô, puta que pariu. Vou morder esse cara aqui. É, não, mas respeitem os cavalinhos aí. É uma relação bacana pra caramba. Não sei se eu contei aqui no Jovem Nerd ou lá na MRG. Eu falei pra vocês que eu me machuquei com Todd. Tomando Todd de noite. Eu contei isso aqui? Caralho, Afonso, não faz isso. Você já falou que vai pra piscina ler livro, cara. Não conta isso, cara. Cara, uma vez eu sempre gostei de tomar Toddinho, né? Já contei aqui e tal. Leite, chocolate. Toddinho da caixa, é esse? Mais o de pó. Minha mãe... É o Todd mesmo. Não vamos confundir as pessoas. Toddinho, ele vem na caixa. Perdão, é. O Todd. Todd pó. Né? Minha mãe sempre comprava leite em pó e Todd em pó. A gente tomava muito na infância, o Beto sabe também. Ah, vocês e tal. Estavam preparados para um apocalipse. Isso, não, velho, tu chegava na casa do Afonso, era Todd pra caralho, velho. O cara tomava Todd o dia inteiro. Adorava, não tô zoando, tomava Todd o dia inteiro. Toda hora tomava Todd. E aí, sempre que eu ia... Parrudo. Nunca Nescau. Não, nunca Nescau. Todd, porque o Todd é pretão mesmo, é chocolate raiz. Eu isso aí. Também sou desse time. Tamo junto aí no Todd. E aí, eu sempre que ia dormir, eu gostava de tomar o meu Todd, meu achocolatado. E eu fazia ele preparadinho, esquentava na panelinha, que a minha mãe não gostava de micro-ondas e tal. E aí ficava na temperatura perfeita, não muito quente. Essa coisa do café, não muito quente. E eu tomava ali vendo minha televisão, sei lá, jogando videogame, e ia dormir. Eu sempre pensava assim, nossa, foi tão gostoso o meu Todd. Eu queria ter tomado mais. Porque aí teve uma noite que eu falei, hoje eu vou tomar Todd pra caralho. E aí, esperei todo mundo dormir. Minha mãe foi dormir e tal, meus irmãos, e aí eu fui fazer o meu Todd, só que eu resolvi dobrar. Falei, vou dobrar a dose. Como todo bom cientista, vou dobrar toda a dose, vou dobrar todos os ingredientes. Claro. Então, dobrei o leite, dobrei as colheres de... açúcar? Não, açúcar não. Era Todd, mas era bastante Todd. Então, sei lá, eu botava Pitch Black. Eu sou desse. Isso, era esse brigadeiro que você bebia. E aí, cara, eu fiz, sei lá, um litro dessa porra. E aí sentei na minha frente da televisãozinha e fiquei, tomei o meu Toddy quente, né? Caraca, duplo. Mamadeira de Toddy de um litro, mano. Mamadeira de Toddy, me vê um duplo, Toddy duplo quente. Nossa. E tomei. Terminei de tomar, porra, sensacional, missão cumprida, vou dormir. Deitei e comecei a sentir uma coisa engraçada. O meu corpo começou a esquentar e eu comecei a sentir comecei a suar. E eu não tava passando mal de tipo diarreia, não. De ter caganeira, né? Eu tive um dumping. Cara, eu não sei o que eu senti. Eu sei que comecei a passar mal, assim, de... Deve ser isso mesmo, um dumping, né? Isso, é um dumping. E aí eu não queria acordar minha mãe, que eu era novinho, né? Falei, pô, vou passar vergonha, vai me dar esporro. Meus irmãos são menores do que eu, não sabem como fazer. Meu pai tá lá no Mato Grosso, não vai fazer nada, vou ligar pra ele. Aí eu fui pra sala e sentei. E fiquei esperando passar. Esperando a morte chegar? Esperando a morte chegar. A morte do Toddy. E aí eu fiquei sofrendo muito, repensando por que eu tinha feito aquilo. Nunca mais, papai. É isso aí. Você teve uma overdose de Toddy. Foi exatamente isso, uma overdose de Toddy. Caraca, e aí, passou isso? Depois do tempo passou? Sei lá, depois de uma hora, passou, sacou? E eu não vomitei e nem fui ao banheiro. Acho que era o meu corpo, tipo, vambora, meu irmão! É dumping, você teve dumping, excesso de açúcar e gordura, porque provavelmente o leite não era desnatado, né? Não, era integral, lá em casa é integral. É, leite desnatado é ruim, leite desnatado é ruim. Não, lá em casa é tudo... Né? Essa é a realidade. É, tudo full. É, full pau, aí... então você teve um dumping, mal. É isso. Um dumping. Caraca. Um dumping infantil. Se você continuasse, você teria acostumado com ele. O teatro que quebrou meu pé. Tu fez curso de teatro? Na escola, né? Curso. Cada dia uma descoberta mais legal, cara. Cada dia. É, sabe essas classes extra? Depois que acaba a escola, tu faz um negócio extra. Foi uma opção, uma opção. Não foi opção. Se era extra, era opcional. É, na escola é você que escolhe, Alexandre. Não, a opção foi pros meus pais. Ele falou assim, você vai fazer curso de teatro. Eu falei, ok. Entendi. Eu não tive opção. Uhum. E aí eu fiz, eu participei de uma peça, e a peça era toda em alemão. E eu tinha uma fala. Eu era tipo uma escolinha do professor Heinrich. Ah. E aí eu era um dos alunos. Uh-huh. E aí a minha fala era... Über eine Atlantikbrücke. Ok. Que era assim, o contexto, só pra vocês entenderem. Era uma piada, a minha fala. Eu já estou imaginando uma peça nazista, não sei de vocês. Não, não, não. Mas... Porra, cara. Mas, desculpa. Uma peça nazista sobre transporte de aplicativo. É isso, não interessa, Eu era assim, era o professor, botava uma projeção de alguma... Como é que você cruza o oceano? Era alguma coisa assim. E aí eu tinha que falar... Über eine Atlantikbrücke? Que era através de uma ponte sobre o Atlântico? Uma pergunta? É uma ponte atlântica, sabe? É tipo isso. Uma, uh-huh. É como se eu fosse o aluno burro que estivesse perguntando, ah, como é que você cruzou o oceano? Ah, por uma ponte sobre o Atlântico, sabe? E aí todo mundo riu. E eu me achei, as pessoas riram da minha cara. Esse foi o final da história. O final em que eu falei a minha única frase e todo mundo riu. Mas onde machucou? Onde você se machucou? Durante um dos ensaios, eu me sentindo confiante graças à aula de teatro. Sou um nerdinho confiante. Agora eu faço parte da trupe do teatro. Quando acabou a aula de teatro, todo mundo tava descendo pelas escadinhas assim ao lado do palco e eu fui, sabe, superhero landing. Decidi pular do palco para o chão, sabe? Uhul! Teatro! Pá! Caralho, você imagina a cena, o Alexandre pulando, uhul, teatro! Quando eu não falei teatro, eu só pulei. Mas quando eu caí no estilo superhero landing, eu fiquei nessa posição. Ai. Porque, sabe, é como se eu tivesse instalado o sabe, a dor, o botão da dor foi ligado. Sim, foi ligado. Naquele dia você conheceu a dor. Eu conheci a dor verdadeira, né? E o que que aconteceu? Aí todo mundo, você tá bem e tal, e eu tava chorando já ainda, ai, de joelhos no chão. E aí eu não tava conseguindo andar, e aí eu não sei o que, ai meu Deus, ai, ai, e aí eu me buscaram, e aí vamos lá, no ortopedista, olhar, raio-x. Bom, eu quebrei o pé. Caralho! O Jovem Nerd sempre usou sapatênis, esse é um dos problemas. O que eu quebrei foi um micro ossinho no peito do pé. Que ele nossa! Deu um, sabe, um micro ossinho, mas cara, uh-huh, é incrível a dor. Não foi, sabe, não foi um negócio brabo, foi um negócio... Mas a dor foi, caraca, foi uma coisa inacreditável. E aí foi aquele, sei lá, 3 meses de gesso no pé, todo mundo assinando teu gesso, aquela coisa, tomar banho com saco, de um saco plástico em volta do pé, com o pé pra fora. Coçar com a régua, se coçar com a régua. É, exatamente. Uma merda, né, cara? Aí quebrar a régua dentro do gesso. É, exatamente, cara. Todo mundo passou pela mesma parada, todo mundo que engessou. Mas o fim dessa história é eu falando, Uber on Atlantic, por quê? E aí todo mundo, ha, ha, ha. E eu feliz. Você bem lembrou. Fez a peça com gesso? Não lembro, acho que não, acho que foi depois. Caraca, foi depois. Vocês ensaiaram pra caralho, então. Não, era tipo no final do semestre tinha peça, fazia aula de teatro, essas coisas. Mas o nerd confiante, ele se coloca em situações de perigo. Exatamente, a confiança, cara, é uma bosta. É, porque não é, lembremos, não é uma pessoa normal, popular no colégio, todos aqui falamos com propriedade, confiante, não. Esse tem sempre confiança, o jogador de futebol tem confiança, a menina bonita tem confiança, mas nós nerds confiantes no colégio, quando a gente tem aquele ataque de confiança, nós normalmente tomamos decisões ruins. Você olha pelo caminho que não tem ninguém, você fala, vou passar em frente ao time de futebol, que mal pode acontecer, né? Não vai acontecer nada de errado, e aí nego vai te dar uma bolada, você vai escorregar na frente de todas as meninas do vôlei. Tô me sentindo bem, vou dar um pique daqui até daqui até a cantina. Ah, o que mal pode acontecer? Lembrei uma vez que me machuquei no YouPix. Oh, acho que todos nós nos machucamos no YouPix. Foi nos últimos anos, eu acho, sei lá. Ah. Foi uma época que o YouPix tava virando uma maluquice. Uma maluquice. Um zoológico de youtuber maior do que jamais foi. É pena. Então, tava tendo esse passo a repassa de torta na cara, e aí era a gente contra o Cid. A gente foi convidado pra gente e o pessoal do Cid, né? Nossa, essa foi boa. O Cid, ele é o Ricky. Ele é o Rick. Da internet. Você não. Se deuses americanos fossem no Brasil, o Cid seria o deus da internet. É, a gente falou exatamente isso também, cara. É, e você não briga com o Rick nem contra o Cid. E aí eu sei que era tinha que correr e tocar uma campainha. E quem tocasse primeiro respondia e jogava a torta na cara do outro. Era isso. Nossa, esse puta merda, né, cara? Uhum. Mas beleza, a gente foi lá, vamos lá e tal. E aí, numa das horas, eu saí correndo, eu não lembro quem foi, se foi o Cid, eu não sei, não lembro quem foi do outro time, acho que não foi o Cid não. E eu pulei por cima da mesa. Olha aí, olha o nerd confiante. Isso aí. E aí, cara, eu me estavaquei de um jeito, por cima da pessoa, por cima, foi uma merda. Tem foi esse uma vídeo? Vergonha. Tem. Não lembro disso, tem na internet? Tem. E aí, cara, eu fudi o meu joelho, fudi. Azaghal caindo. De um jeito inacreditável. Bota aí o Pix. Tô procurando também. Eu fudi muito meu joelho. Fudi... Eu não tô lembrando. Achou? Achar? Não, tô lembrando, não. Agora não. Já. Mas eu não. Sei que eu aterrisei no joelho, tá vendo? E aí, amigo, um abraço. Meu joelho ficou na merda. Merda. Fui pra um churrasco na casa do Guga no dia, com o joelho doendo pra caralho. Depois comprei aquelas extensores de farmácia, sabe qual é? Que não adianta nada. E só melhorou quando fui pro médico e tomei drogas. É, drogas prescritas. Mas, é. Caraca, cara, o YouPix me machucou. Pois é. De diversas formas diferentes. Tu não ia viajar no dia seguinte de avião pra Nova York? Eu ia. Não, eu viajei de avião. Tive que viajar com gelo no joelho e tal. E ainda bem que eu fui no médico. Porque se eu não tivesse ido no médico e tivesse viajado com um tensor que eu tava usando ali pra, sei lá, entre aspas, segurar o joelho, o médico falou que isso ia facilitar e muito eu ter trombose. Trombose, é. É, olha aí. Da pressão, do sangue, né? Da articulação, do negócio ali que aperta tudo, né? Podia ter morrido. fudido. Ele falou assim, ó, não viaja com isso que você vai ter trombose. O Yupix poderia ter matado o Azaghal. Levou mais um de nós. É, é o nerd confiante é... O nerd confiante toma decisões ruins. Mas eu já vi isso em algum artigo científico, de que a confiança ela aumenta o seu risco. Existe uma proporção entre os riscos que você corre e a confiança, entendeu? Ah, sim. Em livro de guerra, filme de guerra, acho que é o que o cara fala. Sim, mas é por isso que eu lembrei bem, porque é diferente de uma pessoa, digamos assim, um sujeito popular no colégio. Se ele tem uma explosão de confiança, vou tentar dar uma corridinha daqui até a cantina. Ele tá preparado pra isso. Ele tem um ímpeto de confiança, vou fazer a cobertura aqui, vou jogar, enfim, um ato heróico. Ele foi treinado. O nerd, ele não foi treinado. Então, quando ele tenta fazer, entendeu? É pura... Presepada. Exato, é nós. Presepada. É um impulso, um choque de adrenalina que é proporcional à vergonha que ele pode passar. Entendeu? Rola um dado ali. A parada. Rola um dado. A probabilidade é tão alta quanto a... Pois é, o Afonso tava falando que gostava de skate. Por causa do Mario McFly. Não. Você queria andar de skate por causa do Marty McFly, só que nunca aprendeu, né? Isso, aham. Eu também, mesma coisa. E a cena clássica do De Volta ao Futuro é que o skate tá parado no chão, ele vem correndo e pula no skate. E anda. E aí, quando eu fui testar isso pela primeira vez com o skate, physics, imagina o que aconteceu. Physics 101. Você vem correndo com o skate em repouso e você pula correndo no skate. O que acontece? Você transfere toda a energia cinética do seu movimento para o skate. Você lança o skate como um foguete pra frente. Você entra imediatamente em repouso. Só que os seus pés é que lançaram o foguete pra frente. Então os seus pés, você está em repouso no ar e os seus pés estão pra frente. Isso. E aí entra a gravidade. Enter gravity! Agora aí. E aí eu nunca consegui andar de skate. Mas aí o Afonso aprendeu a andar de patins. Aí eu fui pro patins. Eu também fui pro patins depois do skate. Será que toda pessoa que anda de patins, ela era um skatista frustrado? talvez. Olha, costuma ser uma alternativa de muitos nerds, porque realmente andar de skate não costuma ser coisa de nerd. É coisa de gente cool. E aí, exato. Aí eu fui pro patins, e aí aconteceu a mesma coisa. Você tenta andar, e aí você rola com o patins no chão, e você não sai do lugar. É basicamente isso. Uh-huh. E não aprendi a andar de patins. Eu sempre quis andar de skate, é uma frustração minha. Pois é. Mas você foi pro patins? Você tentou o patins depois do skate? Não. Aí eu tentei o bodyboard. Ah, olha aí, no mar. Porque eu olhei surf, nem pensar. É, o skate na água. Em pé, exatamente. O skate na água, uhum. Não. Na verdade, o skate que é a prancha de surf no solo. Isso, a prancha no chão, é. Aí eu fui pro bodyboard, tentar o bodyboard. E aí, achei interessante, porque eu já, um jacarezinho, já tinha me arriscado nos jacarés e tal. E aí o bodyboard, ele te dá, né? O bodyboard me machucou. Te machucou? Te machucou? Uhum. Te machucou. Como? Ralou o peito. O que acontece? Não? Ralou a barriga. Era moda do bodyboard. Era moda do bodyboard, é isso aí. Era Mori Bug. Isso aí. E aí, tinha uma prancha que era mais famosa da época, que era a Match 77. Jamais esquecerei. E aí, eu pedindo pros meus pais, eu quero a Mori Bug. E aí, eles compraram a prancha Magic 77. Que tinha uma bruxinha fazendo surf de bodybug, sei lá. Eu comprei a Magic 77 pra fazer par com o meu videogame Daktar. Pelo Atari, o genérico do Atari. Né? Daktar era demais, hein? Daktar era demais. Não era, não. Era sim. Não era, não, minha. Eu fui pra praia pegar minhas ondas e fiquei lá surfando, né? Meio um pedaço de pau à deriva, era isso, né? Log. E no final do dia, a Magic, a magia dela, era alergia. Claro. Quando eu saí da água, eu tava todo empolado. Todo tomado, empolado. Aí eu passei a ter que ir à praia de camisa comprida pra não empolar e continuar o meu surf. Mas foi horrível, cara. Eu odiava aquela prancha com todas as minhas forças. Ela começou a desfazer e abrir. Era uma merda. Nossa, cara, que beleza. Desfazer. Comigo, foi, quase me afoguei, quase morri. E aí, ok. Não é pra mim. Fui salvo por outro surfista. O surfista me salvou. Mas isso que o Dave falou é interessante. Nos anos 80, alguns brinquedos, eles não só quebravam. Às vezes eles se desfaziam. Eles iam esfarelando, né? A borracha ia, sei lá, sumir. Selim de bicicleta, lembra? Ele, depois de um tempo, ele ia se desfazendo, que nem o Homem-Aranha no Guerra Infinita. Exato. A prancha, eu tenho pra mim que ela era feita de EVA. Sabe esse EVA? Não. É o material que cosplay faz a roupa. É, isso. Ah, sim. Uma espécie... Ele é uma mistura de espuma com borracha, com papel. Ele é o meio termo dessa turma toda aí, sacou? Porque era um material muito merda e ele, assim, era nitidamente uma prancha de isopor encapada. Isso que eu tô falando, sacou? Entendi. Que não, coisa. Não que nenhuma prancha... A maioria das pranchas de surf são uma prancha de isopor encapadas, né? Mas sim, feitas, né? Mas no meu caso, não. Era uma prancha muito safada. Magic 77, sei lá. Não qual. Foi devidamente testada em animais. Olha aí, entendeu? Faltou esse... O único animal que testou essa prancha fui eu. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.